neutralizar e sair de lá com o resultado que nós precisamos. O Lagarto anulou o Itabaiana em seu meio campo, não é verdade? É verdade, eles têm um setor muito forte de marcação, né? E isso é o que dá uma sustentação grande ao Itabaiana. Ele tem os homens de beirada, é lógico que a saída do Ila eles perderam muito, né? Da parte ofensividade pelos lados do campo. E nós conseguimos fazer com que as bolas não chegassem nos extremos deles, né? Consequentemente, nós conseguimos trabalhar pelos lados e conseguimos fazer o 2-0, que nos dá essa condição. É isso. Betinho disse, meu caro Carlos Eloy, Catiane Peixoto, que do jogo do sábado até a quinta-feira foi Itabaiana. O que o Lagarto pensou? Domingo, segunda, terça, quarta e a quinta quando entrou em campo, no Itabaiana. O Itabaiana não fez isso, parece. Parece que deixa a impressão de sair, viu, Eloy? Genário, o Itabaiana, acho que Betinho falou tudo, né? O Evandro Guimarães falou tudo. Os 16 minutos do primeiro jogo, desse primeiro jogo decisivo, foi muito ruim, né, para o Itabaiana. Itabaiana entrou, né, o Lagarto conseguiu 2 gols, um gol de Felipe Alves, numa cabeçada, né, não, nem subiu, né, parada numa defesa que é muito boa, numa falha no lado esquerdo da defesa do Itabaiana, do Paulinho. E em seguida, uma cobrança de falta, no ângulo, cobrança de falta daquela que quando o jogador de futebol quer começar a carreira, aprende. Passa do terceiro homem da barreira, né, e vai na forquilha, não tem para onde correr. Então, 2-0 fez. E aí o Itabaiana teve uma bola na trave logo em seguida. E aí, né, começou as dificuldades e o Itabaiana, uma sequência ruim de substituições. Chegou ao ponto, no segundo tempo, o Itabaiana está praticamente com um jogador a menos, porque o William Carioca estava sentindo a coxa, né, e só fazendo cãibra, número. Né? Só fazendo número. Então, né, foi uma série de situações. Não foi uma tarde boa para o Itabaiana, mas eu acredito que o Itabaiana tem time para fazer 2 gols e se classificar, Genário. Catiane Peixoto, você concorda com o que disse o Carlos Eloy? O que você vê dessa situação do que os dois técnicos falaram no microfone da FM Itabaiana, o Evandro e o Betinho? Olha, eu concordo, Genário, porque o Betinho é um técnico que é muito experiente e conhece o campeonato sergipano. Ele já foi 3 vezes, né, campeão sergipano, uma pelo Frei Paulistano, 2 pelo Confiança, então ele entende da competição. E ele consegue organizar a equipe de acordo com as falhas do time adversário. Então ele sabe aproveitar as falhas do Itabaiana, é tanto que conseguiu, né, fazer 2 gols, o Itabaiana tinha vantagem e o Lagarto conseguiu ainda assim tirar a vantagem do Itabaiana e complicar um pouco mais a situação para o Tricolor, mas independente disso, a gente sabe que o Itabaiana tem o costume de vencer na emoção, né? Não é a primeira vez que a gente chega em decisões em que o Itabaiana está numa situação difícil, a gente sabe da importância desse jogo hoje e o Itabaiana tem chance sim, sabe, Genário? Eu estava dando uma olhada no retrospecto do Itabaiana. Dos 13 jogos do campeonato sergipano, o Itabaiana só em 2 jogos conseguiu fazer uma diferença de 2 gols. E uma dessas diferenças foi justamente contra o Lagarto. Então foi uma vitória do Itabaiana, um empate e uma derrota. Então as equipes estão iguais, teoricamente. A gente sabe que hoje o Itabaiana precisa fazer mais para abrir essa vantagem, mas não deixa de ter chances. E o Itabaiana tem time, assim também como a equipe do Lagarto, viu, Genário? Obrigado, Catiane Peixoto. Estou falando no microfone da FM Itabaiana. Ô, Almir Andrade, tem alguma opinião aí no zap da FM Itabaiana? Boa tarde, Almir. Boa tarde, Renário. Boa tarde, ouvintes. Ultimão campeão da 93. Tem aqui 2 ou 3, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos botar elas. Vamos botá-las. Vamos lá. Boa tarde, Genário Santos, tarde. Vitória do Povoado Mangueira. Sim, seu Sergipe eu classificou. Acredito que o Lagarto vai ganhar de 2-1. É no que eu acredito. Não é novidade, o Sergipe dela já se classificou. A outra, seu Mimi, quem é? Quem tá comigo? Boa tarde, Genário Santos. Com certeza eu acredito sim no sucesso da Associação Olímpica Itabaiana. Nessa tarde, assina Leira da Prestação. Sim. Tem mais um aqui. Eu acredito Itabaiana 3, Carlos Alberto da Praça São Luís. Ele acha que o Itabaiana ganha. Tem outra, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia Arcanjo Nunes. Quero participar do sorteio. Quero desejar feliz dia das mães para... Aí é outra coisa, né? É verdade, desejar feliz da, dia isso. das mães já foi, né? Já desejou. Mas boa tarde, meu amigo Ginário. Eu acredito que com a competência do Itabaiana, viu, desse timão, meu tricolor, com certeza ele vai dar de 2 a 3 gols de diferença no Lagartense hoje. Com fé em Deus, viu? Aqui é Dedo do Táxi de Campo do Brito que tá falando. Valeu, valeu, valeu. Obrigado ao pessoal de Campo do Brito. Já chegou por aqui o Explosão do Brasil. É Dilson Souza, o Explosão do Brasil, que vai narrar daqui a pouco as emoções de Itabaiana e Lagarto a partir das 16 horas. 16 horas a bola rola e quando ela rolar, o Explosão do Brasil vai narrar. É Dilson Souza. É, agora vamos ouvir os artistas da bola. Os artistas da bola. Lagarto. Ele fez um belíssimo gol na cobrança de falta no jogo da ida, lá em Lagarto. O segundo, inclusive, fazendo 2-0 pro Lagarto, Guilherme Lucena. É, com certeza, né? É lógico que a gente fica feliz que faz o gol, mais um, graças a Deus. Mas o mais importante a gente conseguiu, que foi a vitória. A gente sabe que não ganhamos nada ainda, jogamos com uma grande equipe. É, dificultou bastante nosso jogo, segundo tempo a gente sofreu bastante, mas graças a Deus conseguimos um resultado positivo. Ele disse que a diferença para vencer o jogo foi entrar ligado. É, a gente entrou ligado, né? Desde o início entrou ligado, ganhando as divididas. Acho que isso fez suma importância aí pro resultado. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer os dois gols no começo e deu uma tranquilidade e uma confiança maior pro decorrer do jogo. Para esse segundo jogo, que é o definitivo, Lucena disse. Então, acho que concentrar. Entrar da mesma forma que a gente entrou aqui no primeiro jogo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, até pelo estado do campo do Itabaiana. Vai ser um jogo muito complicado. O time dele é cascudo, um time bom, mas a gente tem total condições de ganhar o jogo também. Não vamos para empatar, não vamos para perder de 1-0. A gente vai lá para ganhar e espero que a gente possa sair de lá classificado. Os artistas da bola. Itabaiana. Zagueiro Hugo, boa tarde. Satisfação em tê-lo aqui na FM Itabaiana. O Itabaiana precisa fazer 2 gols, pelo menos, de diferença, Hugo. Boa tarde, Genaro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio FM Itabaiana. Não vai ser fácil, como não foi a primeira partida. Vamos ter que ter cautela, sabedoria e, além de tudo, disposição desde o primeiro minuto. A gente sabe que se nós corremos uma quantidade grande no jogo passado para podermos encoxar no placar e, quem sabe, conseguir um empate, nesse jogo nós vamos talvez ter que correr o dobro ou o triplo. Então, é uma situação que muitos, eu tenho certeza, que até desacreditam. Tem até situações de no jogo mesmo, o atleta deles meio que ficou parecendo que acabou no jogo de lá já, parece que aqui não ia dar em nada, e simplesmente eu só cheguei e comentei, né, são 2 jogos, um tá sendo aqui, tem o outro lá ainda na casa da gente, não acabou nada, nosso time é guerreiro, talvez não tínhamos passado por nenhuma situação parecida com essa, mas o ser humano, ele motivado, ele consegue fazer coisas que só Deus pode intervir, então eu acredito muito na minha equipe, e respondendo sua pergunta, pra mim, eu acho que a gente vai ter que ter muita cabeça. Preparado nós estamos. Eu acho que é muita parte psicológica pra podermos trabalhar, pra podermos termos a tranquilidade de fazermos o gol na hora certa. Claro, tomar cuidado também na parte defensiva pra não sofrermos mais nenhum gol. Pra que, em nome do Senhor Jesus, no final desses mais 90 minutos, nós conseguimos esse placar que nós precisamos pra conseguir essa classificação. Nós sabemos que já conseguimos reverter isso em outras situações. O Itabaiana é forte e quem tá aqui dentro também é. Então eu acredito que nós vamos conseguir reverter essa situação e conseguir chegar à final em nome do Senhor Jesus. E aproveitar também e pedir o apoio da nossa torcida, que eu sei que não é fácil, eu sei que muitas das vezes vocês torcem, parece que as coisas parecem que vão contrárias, né? Mas corram junto com a gente. Eu sei que não vão estar em campo, mas lá de fora. Torçam até o último minuto. Você pode ter certeza que dentro de campo vocês vão ver guerreiros. Guerreiros que erram, guerreiros que falham, guerreiros que muitas das vezes eu sei que vocês se chateiam com a gente, mas que nunca vamos parar de lutar. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Oh, oh, oh, oh, acreditamos no tricolor Itabaiana. Oh, oh, oh, oh, oh, acreditamos no tricolor Itabaiana. Oh, oh, oh, oh. É verdade. Daí a vinhetinha da 93 FM, acreditamos no Tricolor. Deixa eu mandar um abraço daqui para Alexandre Rezende, nosso colega de rádio, nosso colega de imprensa, que está em Frei Paulo ouvindo o som da FM Itabaiana. Diz ele que está com o rádio no último volume, ou seja, volume máximo. Para ouvir daqui a pouco é Dilson Souza, o Explosão do Brasil. Outro aqui, abraço para quem? Deixa eu mandar um abraço para o César Fagundes, que está conosco também, mandando um abraço ao Eloy, a Catiane Peixoto, a Catinha, ao Pardal. Acredito que vai ser 3-0. César Fagundes está dizendo que está na escuta. Obrigado pelo pessoal, todo o pessoal que está ouvindo o Timão campeão da FM Itabaiana. E você continua respondendo, tanto no zap 999909300, quanto também você pode responder pelo YouTube do portal 93 Notícias. O Itabaiana ganha com diferença de 2 gols, o Itabaiana se classifica. Muito bem, se você acha que sim, sim, se não, você bota não, tá certo? Um abraço pro Clécio está ouvindo a gente, diz que vai ser 3-1 e Itabaiana está na escuta da 93 FM também. Um abraço para ele. Eu vou fazer o seguinte, seu Almir Andrade, eu vou fazer um giro no comércio de Itabaiana, hoje domingo, eu dou um giro no comércio, na volta eu vou esticar o papo mais com Carlos Eloy, com Catiano Peixoto e com Edilson Souza, o Explosão do Brasil, que já chegou por aqui e entra na sequência com a gente. Até já. Sergipão, Sportnet SP 2021. Oferecimento. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos. Rua Quintino de Lacerda, número 503, Centro, Itabaiana, Sergipe. Tratamentos odontológicos, clareamento dental, endodontia, canal, odontopediatria, ortodontia, prótese dentária, implante dentário, cirurgia oral menor e bucomaxilofacial. Dentística, periodontia. Telefone 799-9998-2221. Responsável técnico, Dr. Daniel Mendonça, CRO, Sergipe 1546. Biofísio, fisioterapia especializada. Rua José Alves de Lima 41. Fones 3431-5449 ou 988-91-3743. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e parabólicas digitais, Sky, Claro e Oi TV, na Rua 7 de Setembro. Oficina Helenilson Motopeças e Casa Lotérica Santa Helena, do Giovanni de Gil da Rifa, Ribeirópolis. Portal 93 Notícias, tudo sobre esporte, política e muito mais. As mais belas semijoias, JSL folheados, de Itabaiana para o Brasil. Raco Cosméticos Itabaiana, Praça Fausto Cardoso 155, ao lado da matriz de Santo Antônio. Eu estava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, vejam só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão, na autoescola Itabaiana encontrei a solução. Autoescola Itabaiana. Autoescola Itabaiana. Serviços de primeira habilitação, renovação, mudança e adição de carteira em todas as categorias. Aceitamos todos os cartões. Autoescola Itabaiana. Empresa com a marca administrativa de Talisson e Valmir de Francisquinho. Alô? Rui? Oi, comadre. Compadre, corre aqui pra casa que o Ruizinho se machucou feio brincando de bola. Em momentos assim, um plano de saúde te dá algo fundamental: tranquilidade. E a Supera, que sempre cuidou do seu patrimônio, agora cuida também da sua família. Conheça nossos planos. 3431-1803. Supera, vá seguro. Ruizinho, o que foi isso? Nada, pai. Tá inchado, mas dá pra jogar. Ninho Tintas. Tintas automotivas, industriais e para laqueamentos. Além de compressores, máquinas elétricas e uma grande variedade de produtos para você, amigo pintor. Fone 3431-1645 ou 999-69-9195. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501, Itabaiana, Sergipe. Armazém da Bebida. Tudo em bebidas. Trabalhamos com atacado e varejo e cerveja gelada todos os dias. Agora em novo endereço. Venha nos fazer uma visita e garanta os melhores preços da cidade. Armazém da Bebida, Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, número 1023, telefone 996756922. As mais lindas sugestões em presentes para o Dia das Mães você encontra no supermercado Messias Peixoto. Eletrodomésticos, celulares, secadores, chapinhas, artigos de cama, mesa e banho, utilidades para o lar e muito mais. Comprando eletrodomésticos ou utilidades acima de R$ 500, parcelamos em até 18 vezes no Banese Car. Card. E mais, na compra de produtos Maratá, você concorre a uma moto Chinerai 0 km. Supermercado Messias Peixoto, com duas lojas, uma no centro e outra no Shopping Peixoto. Tangará Material de Construção, Rua Espiridião Noronha, 811, Centro, Itabaiana. Se vai construir, se vai reformar, vá na Tangará. Sportnet SP, acredite no seu palpite. Zap 11 98636 1925. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. Show de bola. A turma do bate-bola da 93 FM sintonizada em você. Deixa eu saber do Carlos Eloy. Tem muita gente ouvindo a gente, Eloy, no YouTube, não tem? O Doguinha já está conosco, já botou o YouTube do Portal 93 conosco também. Me diz aí, quem é que está com a gente? Já é por aí, meu caro Carlos Eloy? Cita pra gente aí. Valeu, Genário. Deu um pouquinho aí de ganho aí no microfone, viu? Do quê? Do seu fone. No meu. Deixa eu aproveitar e mandar um alô para nosso colega de trabalho, Douglas Melo, né? Doguinha, parabéns para você, muitos anos de vida, viu? Muita saúde e muita paz. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para Alexandre Mota, né? Dizendo que é o Itabaiana. Vamos pro meu tricolor, tô aqui em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. O Lucas Menezes. A Terezinha Batista. Terezinha, hoje disse que o Itabaiana vai fazer 3 gols. O Luciano Lima, 2-0. Então, a gente aqui, o Alexandre Mota, está dizendo que é 4-0 Itabaiana. Então, quem estiver escutando a FM Itabaiana e quiser interagir com a gente, é bem simples. Vai lá no YouTube, veja a página do 93 Notícias. Nós estamos com a transmissão ao vivo e a gente vai interagindo e mandando um alô a todo mundo. Beleza, Genário Santos? Ok, deixa eu saber aqui de Adilson Souza, o Explosão do Brasil. Vamos, você escreve já, seu Edilson de Souza, de lá de Mergulhão e Coronel João Sá para o Mundo. Não é em Mergulhão? Não é peraí, sim. Só um instantinho. É primo aí, viu, Genário? Meu primo rico, viu? Aí ele tá tirando aqui o pretexto para que ele possa botar o fone. Tá fazendo a pose toda? Ah, sim, não. Boa tarde. Não tem pose comigo. Boa tarde. É botar na maquiagem. Batom, hoje, essas coisas. Primo rico, não, viu, amigo? Primo ontem, viu, Almir Andrade? Tá demais. Eu tenho aqui uma sugestão pra você, um pedido do amigo lá de João Sá, que estava ali acompanhando pela manhã no Eita Sertão, tá? Sim, muita música. Aliás, segundo ele ministro, vai ser agora o programa dos comerciais, né? Eu aconselho a você a repassar metade para o sabadão especial, né? Do Eloy, né? Porque o negócio, meu amigo, tá faturando bem, parabéns, viu? Não, você bota metade dos anunciantes no caso do Eloy no sábado, né? Pra ficar beleza pura, cara. Mas tá bom, né, Eloy? Tá bom, né? Não, mami, é um vamos fenômeno. Vamos passar metade dos comerciais do Eita Sertão pro senhor do sábado. O sabadão lá no 93. Tem até locutor, coadjuvante, né? Como é que é? Um adjunto, né? Eu serei, então, suplente do sábado ao seu lado. O que acontece? Fale, filho. Primo rico. Ô, primo, o que acontece? O sábado 93, certo. Ele bom, vai de 9 a meio-dia. De junto, Genário Santos. Isso, aí meio-dia tem o futebol. Certo. Genário chega no estúdio 11, mas 11 15. Eu estarei ao seu lado, eu sou o suplente. É uma honra tê-lo. Mas, Genário, brincadeiras à parte, quero dizer que o Almir hoje arrebentou. Ao final do programa fez uma média com a dona Ruth, da sogra dele. A mãe da esposa, dona Lúcia, né? Sei que você estava ouvindo mesmo. Média retada. Dona Lúcia, hein? Hoje ele comeu lá, né? Não é possível. Deixa eu te contar. Depois daquele abraço de hoje para a sogra, dona Lúcia, mãe da sua esposa, né? No almoço. Meu filho, eu fiquei babando, viu? Na panela meio de barro. Meio dia para estar na casa dela, viu? Mas eu vi. Almoço na panela de barro. O negócio hoje não ia ser diferente, né? Oi, primo. Ninguém conhece, né? Só, né? Almir nunca chamou a gente lá, né? Não, mas rapaz, meu amigo, o cara fez uma média. As irmãs dele, Valmira. Aproveitando, viu, primo? Manda um alô pro pessoal do Birosca lá em Lagarto, que nos recebeu na última. Endereço bom, viu? Recomendo pra todos os meus amigos. Na última quinta-feira. Que comida boa lá no Birosca. Boa. E também o pessoal da Carne Assada aqui, né? Mandar um alô pro Fenômeno. Do domício, né? Mandar um alô pro Fenômeno gerente lá, viu? Que Genário às vezes fica aí. Pessoas sensacionais, botando o menino. Faça isso não, né? Não faça isso não. Mas o vamos gravar lá, uma viu, rede Fenômeno? Do Genário Santos pra gravar um clipe, foi. Vamos a dar a César o que é de César, né? Vamos que sim. Vamos falar de futebol. Meus amigos, sim. A bola pune mesmo, hein? Pude. Quem diria o Confiança fora da final do campeonato? O nosso amigo, nosso amigo que jogou de goleiro esquerdo, sim, disse que o final do campeonato ia ter o não, ia ter o Confiança mais alguém. Não vou dizer quem é agora, não digo não, depois eu lhe digo. Fora do ar eu lhe digo quem era. Certo. Ele já errou um, né? Certo. Tô curioso, Genaro. Porque o Sergipe... Você não é baú. Foi ele. Eu disse que o final do campeonato seria Confiança e Lagarto. Ah, sim. Teve esse amigo que eu disse isso. Eu acho que, né, vai errar nas duas opções. Eu acho nos dois também. Eu acho. Bom, mas vamos pro jogo, né? Como a bola pula, né? Agora é. Agora, nesse momento, é. Porque quando começar, não começa 0-0. Já está na final o Lagarto contra o Sergipe. Contra, né, o Sergipe. Ô, Genário, sim, manda um alô aí pro nosso amigo Adelso da Vila Carmelo, viu, em Guarulhos. Tá dizendo que vai ser 3-0. Um abraço, Adelso. É carirense ele. É, lá de Careira. É. Passei agora um pouco em Careira, viu? Professor Adelmo Lima também. Você tá vindo também de Jonsá, né? Jonsá. Ele tá vindo de Jonsá, tá lhe ouvindo, rapaz. Hoje também ouvindo a Mirandrade, né? É, isso aí. Você veio de lá de Jonsá, foi pra casa de mamãe, né? Foi. Minha... E lá em Mergulhão? Não, na cidade mesmo. É na cidade. No centro de Coronel Jonsá. Mas, deixa eu mandar aqui um abraço pro Tonho Torto. Genário, estou só Torto, de camarote. Escuta. É Jota Andrade? É Jota Andrade. Genário, estou só de camarote curtindo a FM Itabaiana. Meu Sergipe já garantiu a vaga. Tomara que seja o Itabaiana na final. É o que diz Tonho Torto. Ô, Genário, sim, ele tá aqui, né? O Antônio Oliveira tá aqui, dizendo que tá ligado, né? Que é o Tonho Torto. E aí, ó, José Melo, olha, moro aqui em Campo Limpo, né, interior de Campo São Limpo, Paulo. São Paulo, né? Estado de São Paulo. Há 42 anos e nunca esqueci meu tricolor da Serra. Valeu, viu, José Melo? Obrigado aí pela audiência. Como e a Tatiana Santos, já cheguei, como perdi o primeiro tempo de quinta, tá dizendo que vai começar a escutar com a gente agora. E Tatiana, o Pedro Henrique é titular hoje, viu? A moça fã do Pedro Henrique, né? Ela mesmo. Será que essa danada vai trazer sorte hoje pra gente, o Carlos? Vai sim. E o Gustavo Dias tá dizendo que é 3-0. O nosso Thiago Santos não disse pra que veio até o momento, né? Não marcou nem um gol em todo o campeonato, bicho. É, tem esse detalhe, né? E o Thiago... E não é que a bola procura o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique, quando entra, tem 5. Naquele chute do Batata, foi do William Carioca, que era o goleiro deu o rebote? O goleiro deu o rebote, bateu na trave, na verdade. Verdade, na bateu volta, na travessão. Aí o Bandeira me arranjou o impedimento. O sujeito lá arrumou impedimento do cara que saiu a 5 metros ou 6 atrás da linha da bola. Pois sinceramente, meus amigos, viu? É verdade. Mas como o cara não marca um pênalti para um time como foi o do Confiança na quarta-feira e foi repetido para apitar o clássico novamente, tudo é possível, né, Genário? É verdade. Edilson Souza, Carlos Eloy, Catiano, diz alguma cadê coisa? Cadê a menina, hein? De pai, onde é que anda? Cadê? A moça de mãe. Tá aqui, Edilson. Boa tarde. Boa tarde. Você tem que falar, filha. Não, tá do lado, viu, Edilson? Tá do lado do amado. Aí olha pra ele, ele olha pra ela. Olha. Acho que eu vou botar a birosca, viu, lá. De lagarto. O amor é lindo. A birosca fez bem, viu? Ou não, Catiana? Ai, você não existe não, viu? Tô aqui na minha concentração, no meu foco, vocês vêm... Oi. Ele tá aqui do lado, viu? Vai ficar com vergonha. É, o Genário, agora assim, viu, Catiana? Você tem que me defender. A gente lá, a reclamação do Genário, porque demorou a comida 10 minutos, né? Agora, quando chegou, comeu, olhou pra gente, hoje eu vou comer até um docinho. Ô, Genário. Oi. Como é que tá o negócio aí, rapaz? Catiane? O amor é lindo. O amor é lindo. Tem um love story depois do jogo. Tem love story depois do jogo com o Hamilton Gomes. Hamilton Gomes e o love story. É só assim, Renan. L'amour éternel. Aí me lembra o nosso queridíssimo Gilmar Carvalho e Momentos de Amor na Princesa M. A melhor maneira de dizer eu te amo. Lembra disso? Com certeza. Almir fez muita técnica nesse programa. É verdade. Almir era bom, o Genário. Almir não perde a oportunidade, não. Ô, Genário. Vocês não viram, a Catiana e Carlos Eloy não viu isso, não, porque foi nos idos de 80, né? Eu não era nascido, não. Pois é, você não era nascido, Catiano também não. Edilson Souza já estava vindo. Já estava vindo de João Sá pra cá. Na verdade, ele era chamado de Coca-Cola. Não era verdade? Primo. primo pobre, o primo próprio era Coca-Cola. Foi coisas do Murilo Braga, rapaz, nos anos 81, 82. Valeu. Genário, manda um alô aí, tá aqui, não, ó, José Melo. Não, rapaz, José Melo. Genário, manda um alô para seu conterrâneo, José Melo, que tá aqui em São Paulo. Sou tricolor. Nossa, Zé Melo, José Melo em São Paulo, aquele abraço. Tricolorido, tricolorido é assim que dizia, que diz, aliás, o meu amigo Gilberto Barros, que é colega nosso de imprensa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a abertura de jornada para o Explosão do Brasil. A bola rola daqui a 10 minutos para Itabaiana e Lagarta. É o jogo do tudo ou nada. Ou Itabaiana ressurge como ressurgiu a Fênix e vence por 2-0 e garante sua classificação. Ou o ano que vem, Eloy, presta atenção para isso. O ano que vem, se o Itabaiana não vencer hoje aqui, o Itabaiana só terá o campeonato sergipano de futebol para disputa o ano que vem. É depende, brincadeira? Depende. Não, a não ser que ele se classifique na Série C. Na Série D para C. Da D para C. E outra coisa, para o time do Confiança não sair da Copa do Nordeste, vai ter que torcer para o Itabaiana ser campeão do estado. Não, ele não sai da Copa do Nordeste, não. Ele vai para a pré-Copa Nordeste. Vai pré-Copa. Vai para pré. Para pré. Mas não sai da Copa. Só que se o Confiança ganha ontem, o Itabaiana já estava pelo menos na pré. Na pré-Copa do Nordeste. E já estava na Série D também. Sim. Agora não. Agora o Lagarto, o Sergipe está na Série D, está na Copa já está esse ano na Série D, o Sergipe, né? Mas garantido. Então já é um retrato, porque esse ano vai ser um fiasco na Série D. Porque o cara entra na competição, tem que chegar para ganhar na Série D, né? Não pode entrar para brincar, ficar com a cara para cima na competição. Entra, participa e vai embora. Hein? Aí fica tentando ser o campeão vice para no ano seguinte ir para a Copa e ir lá para o brasileiro da Série D, né? Aí complica, né? Tem que chegar para ganhar, meu amigo. Verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a abertura de jornada, vamos trazer... Lá na Globo tinha Zarif, né? A gente tinha... Tem quem? Quem é mesmo, rapaz... Agora me fugiu a memória. O saudoso Paulo Wilson. Paulo Wilson. Lá na Globo era Zarif. Ele trabalhou também na Globo, né? Trabalhou. Era Zarif nas vinhetas. Aqui, Paulo Wilson, de saudosa memória, partiu antes do combinado. Vamos lá, abertura de jornada do Timão Campeão da FM Itabaiana. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Torcedor, é hora de emoção. Vive. Agite a bandeira do seu clube. Deixe o coração pulsar no ritmo da sua emoção. Que bonito é a bandeira tricolando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. E seu timão, campeão. Categorizados narradores, comentaristas, repórteres, redatores, plantonistas e operadores. Falando de esporte. Com você, torcedor, vamos viver todas as emoções de mais uma jornada esportiva, que com certeza vai nos aproximar muito mais. Itabaiana FM. Futebol. Boa sorte. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Edilson Souza. Fute. futebol, minha grande paixão, rádio, meu fiel companheiro. Estamos chegando para mexer com a sua imaginação no som da cidade 93.1. Daqui a pouco, o Tremendão tem que vencer por 2 gols a diferença para chegar à final do campeonato. O Tremendão, na última quinta-feira, perdeu por 2-0 na Gato. Hoje à tarde tem que devolver o mesmo para cá para dar sequência, para chegar até a final do campeonato. O Timão campeão colocando em campo é Dilson Souza, Genário Santos, Carlos Eloy, Tiene Peixoto e na central da informação, Antônio Dória, no centro de Itamarão Mirandrade, na festa maior do futebol, torcedor em casa, nossa saudação a todas as mães de Itamarão do Brasil e do mundo, as mães queridas, e o futebol começa já já, a emoção é com a gente, Almir Andrade. Bicem para o seu lado, para um Brasil de audiência no som da cidade, aqui na audiência do rádio. O Lagarto Escalado também está em Itabaiana, na audiência interativa do rádio, rotativa do rádio. Catiane Peixoto, e esse Itabaiana, Catiane, confere mais uma vez, garotinha. Boa tarde, Edilson Souza. Escalados pelo técnico Evandro Guimarães, entram em campo pela equipe do Itabaiana. No gol, Jefferson, camisa número 1. Na ala direita, Ramon, número 2. A dupla de zaga é o Diego Bispo, com a 3. Hugo, camisa número 4. Na ala esquerda, Paulinho, camisa de número 6. No meio campo, Jacobina, camisa 5. 7 para o Batata. Aurélio, camisa 8. Técio Cajá, camisa número 10. No setor de ataque, Pedro Henrique, camisa 9. William Carioca, camisa de número 11. Esses são os atletas da equipe do Itabaiana, Edilson. Muito bem, a arbitragem já está no campo de jogo, aguardando tão somente as equipes chegarem para a prática do futebol. Uma tarde gostosa, propícia para o futebol. E o Timão campeão está chegando para conferir. O verde e branco do interior, verdão do Lagarto Futebol Clube. Quem chega? Oh, é você. Olá, Genário. O Lagarto escalado pelo técnico Gilberto Nascimento, Betinho, com André Luiz no gol, camisa de número 1. 2 para Lucena, Guilherme Lucena, camisa de número 2. 3 para Ítalo, camisa 3. 4 para o Everton, 6 para Márcio Duarte. O meio campo do Lagarto, Serginho 5, Juan 7, Elivelton 8 e Charles, camisa de número 10. Na frente, Vanderlei com a 9 e Felipe Alves com a camisa de número 11. É o time do Lagarto, uma repetição do que foi na quinta-feira. É o mesmo time, e assim do Lagarto é bonito, viu, Almir Andrade? Bonito, gostei da autoria do Indo Lagarto, né? Gostei, né? E luta pra vencer os seus adversários. Hoje aqui, a onda será grande, Genário Santos. Esse Itabaiana, ô Eloy, dá pra passar ou não dá, garoto? Ô primo rico, dá ou não dá? Dá sim, Edilson. Tá? Então, dá, sabe por que dá? Você cravaria o que no Sporting SP? Botaria o quê? 2-0 ou 3-1 Itabaiana? Botaria acima de 2,5, porque o Itabaiana hoje vai fazer gol. Então vai ser 3-1, né? Pra passar tem que ser 3-1, né? Itabaiana hoje vai fazer, Edilson e amigos, a melhor partida do Campeonato Sergipano. Anote, o time tá mordido, né? Esse time do Itabaiana... tem jogadores que tecnicamente não são tão bons, mas né, na garra eles são. Eu só acho o seguinte: eu acho que nesse time aí caberia aquele garoto que foi expulso aqui, o Otávio, no lugar desse Aurélio, meu amigo. Mas ele tá tentando, viu, Edilson? Ah. Um homem mais de criação. Eu gosto muito do Otávio. O Otávio, pra mim, nesse meio de campo, a gente até veio conversando do Lagarto pra aqui pra Itabaiana na última quarta-feira, não, quinta-feira. Eu disse, Edilson, o Otávio é titular, né, absoluto. Mas hoje ele está tentando o Aurélio e a gente espera que seja aquele Aurélio. Que seja uma carta no baralho, na manga aí do técnico Evandro Guimarães, né? Pode ser, mas acredito muito no jogo. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Edilson? Nós temos nossos amigos que apoiam a gente, YouTube, né? O pessoal da JSL, né, o Beleleu, né, o Giovanni, o Rimé. O seu filho lá do Beleleu, o Luizão, né, meu amigo. O grande construtor, Vado. Vado, um abraço para você. Fred. Então, a turma toda aí da JSL, obrigado aí pelo apoio. E pelo incentivo, não ao Itabaiana só, ao esporte do estado de Sergipe. Ah, tá. Então passa e passa bem. Então vai ser 3-1 Itabaiana. Leonardo Santos. Olha, eu concordo com você. Eu acho que o Itabaiana no meio campo é Otávio e mais alguém. Não, eu acho assim, Jacobino e Otávio, os dois, estando em condição de jogo, claro, são titulares do meio campo. Em qualquer time do Nordeste, eu acho. Qualquer time que você formar, os dois, Jacobina e Otávio, começam. E eles se entrosam bem, né? Muito embora na quinta-feira o Batata, o Batatinha, filho do Alemão, foi o melhor jogador. Melhor em campo do Itabaiana. E poderia ser os três, né? Poderiam ser os três. O Otávio não é um volante. Ele sai pro jogo, chega batendo no gol, né? Ele chega batendo, chega finalizando, cabeceia muito bem. É uma presença de área muito forte também. O Genário, o Otávio, embora é grandão, né? Ele é um jogador alto, mas ele é muito rápido, é um jogador veloz. É um cabeça de área moderno. Moderno, é verdade. Qual a idade do Aurélio? Chega na frente. Ô, Genário, qual a idade desse garoto Otávio, hein, do Itabaiana? Otávio, eu acho que eu não tenho certeza, mas deve ser na faixa dos 22, por aí. Esse 23. É o cara pra você trabalhar no Itabaiana, meu amigo. Joga pois 22 tem futuro, anos, tem, né? Futuro, tem futuro. Não trabalhar o cara que tem 30, 33, 39, aí complica, o futuro, né? O futuro do Itabaiana é Rafael Chagas. Sim, bom, o Ian, zagueirão bom. O Ian, que não foi aproveitado ainda, que é do Júnior, hoje não tá nem sequer no banco. É futuro do Itabaiana. Tem que pensar em jogadores assim. Não você trazer com respeito, que assim, ninguém traz jogador para não dar certo. Agora traz muita gente, muito jogador e não dá espaço para os nossos daqui da terra. Aí complica, deixa, né? Deixa só, né, um registro. Faça, aquele jogador, o zagueiro, o jovem que jogou aqui. Rafael Chagas. Rafael Chagas, 18 anos de idade. Bola rolando. Se trabalhar, é jogador, não é para futuro, não. Com a realidade é pra ganhar próxima. Dinheiro, viu? Isso. Essa isso. É a verdade. Eu diria um cheque em branco. Aonde rola a bola, Almir? Campeonato Carioca, semifinal da Taça Guanabara para Fluminense e Portuguesa, Dilson. Deixa eu ver agora a moça que nasceu no povoado de Papagaios, não. Aqui não, Papagaios não, mas é povoado do Cajueiro. Cajueiro. Né? Papagaio é para o mundo. É a sobrinha do Papagaio, né? Isso. Pois não, Catiane Peixoto. E aí, dá para passar? Qual a diferença de gols, Catiane? Olha, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Inclusive, Edilson, acredito que vai sair muitos gols aqui hoje. Mas a gente sabe que dá sim para passar. A gente sabe também que o histórico do Itabaiana é sempre grandes emoções, né? Não é a primeira vez que a gente passa por essas situações. E o Itabaiana tem time. Se eles souberem entrar em campo com foco no jogo, não se deixar desestabilizar, não se desesperar, o Itabaiana consegue sim o resultado, né? A diferença dos dois gols e conseguir então disputar a final do campeonato sergipano. O Lagarto também tem time, a gente sabe do potencial, mas o Itabaiana também, se souber entrar em campo com foco, consegue sim passar, Edilson. O Lagarto é o primeiro a entrar em campo. Perdão, só para terminar aqui sobre o Otávio, 22 anos, jogador que foi lançado pelo Boca em 2018, jogou no América de Pedrinhas e no Itabaiana 2020, 2021. Esse é o jogador, tipo de jogador que o Itabaiana precisa, né, trabalhar para pensar no futuro, até um dinheiro, até uma, né, é um destaque, um jogador que tem muito futuro mesmo. Ele foi da sua turma de árbitro, de aluno, de árbitro no curso de arbitragem. Claudinando Santos Júnior. Espera o que dele, hein, Eloy? O seu ex-colega de arbitragem. Não, meu não. Nosso, não. Viu, seu Edilson Souza? Você também é árbitro formado. Eu fui só para aprender, né? Como não, é que a muvuca lá dentro, aquela onda toda, né, nos bastidores. Mas tudo bem. Espera o que do Claudinando Santos Júnior, Eloy? Assim, Edilson, eu gosto muito dele. Assim, eu gosto do trabalho dele. Era todo assim, né? Todo nos cantos, no curso de arbitragem, tudo fechadão. Fechadão, né? Mas assim, é um árbitro que tem ele, não é só ele, né? No futebol sergipano se tem o costume de apitar muito longe. Eu acho que precisa, né, no caso dele, tá mais próximo. Quando ele tá bem fisicamente, ele, né, não, ele tecnicamente ele é muito bom. Então assim, esperamos que ele entrando em campo. Esperamos que ele possa acompanhar as jogadas próximas, até porque é jogo pegado, é jogo decisivo e jogadores tanto do Itabaiana e do Lagarto vão entrar com muita vontade. É, e ele que é um tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o nosso Claudiano dos Santos Júnior, viu? Muito bem, o Lagarto em campo também trabalha na Catiane Peixoto. Pois é, em campo a equipe do Lagarto, eles que entram em campo hoje com o uniforme predominando o verde. O Itabaiana também entra em campo hoje com o uniforme que predomina o branco, né? Já estão ali se cumprimentando. Esse seria o uniforme número 2 do Itabaiana. Isso. já estão ali se cumprimentando, cumprimentando a arbitragem, tanto saberemos qual time sai atacando nesse jogo decisivo, valendo vaga na final do Campeonato Sergipano. O jogo das quatro que não começará nas quatro, né, Genário Santos? Não mais, porque já são 4 horas e 4 minutos. Pelo relógio da FM Itabaiana. É bom esse, né? Esse, com certeza. Foi Machado que doou, foi Eloy? Ou foi Carla Machado? Foi. O Edilson, primo rico. Oi, Janice Silva Santos está dizendo aqui no YouTube que o Lagarto vai ser campeão. Antônio Chagas também está dizendo que o Lagarto é campeão. O Josuel Pinheiro, Simbora Verdão. A Tatiana está aqui interagindo com a gente. Obrigada. Zilda Moraes. A Maria Zelinda está de Cascavel, no Paraná. Paraná. Também acompanhando a gente. E o meu amigo Marcelino, viu, Genaro? Da Massacá também. Está mandando um abraço aí. Grande torcedor, grande incentivador do futebol aqui de Itabaiana. Agora você pode ter certeza e anotar, quem passar aqui para a final é o campeão. Com todo respeito ao time rubro, mas aqui, Lagarto e Itabaiana, tanto um quanto o outro, estão lá acima do Sergipe Finale. Olha, é só olhar a pontuação, né? Porque se a gente olhar a pontuação, a gente vai ver... Muito embora não vala muita coisa, né? Porque o Confiança teve o dobro de pontos do Sergipe e já foi embora. Teve 10 pontos a mais na, o Confiança. À frente, né? À frente. E aí o Sergipe agora chega a 17, o Lagarto tem 23 e o Itabaiana tem 21, né? Não, 20. O Itabaiana tem 20. Se vencer, vai a 23. Ora, não é uma situação de desesperadora para ninguém. Agora, se a gente olhar pela questão pontuação, e tem um detalhe. O vencedor de hoje aqui, o que sair classificado hoje aqui, joga por 2 resultados iguais. Sim. E faz a segunda partida em casa. Em casa? Não, será que vale alguma coisa? Não tem torcida, não tem nada, né? Só manda em campo mesmo, né, Genário? Agora tem um detalhe, o Confiança o Confiança, viu, Eloy, colocou o estoque de gols todo contra o time do Frei Paulistano, depois não fez mais nenhum gol em ninguém. Esse é o problema, né? 8-0 e depois tchau. Contra o Sergipe, a gente vinha conversando, só vai ser por uma bola. E aí foi. Aconteceu. E aconteceu. Foi, e prova que treinador ganha jogo também, viu? Então o Elias Borges ontem, com o time do Sergipe, se jogar 10 vezes com Confiança, vai perder 9, ou não vai ganhar 9. E ontem travou o time, deixou fechadinho, e aí numa bola conseguiu a classificação. Gol contra, hein? Nem quem o time sabe dele hoje, fez, né? Quem sabe hoje o Evandro Guimarães possa também dar um banho taticamente no Betinho. O detalhe é que o Elias Borges, me permita, Carlos, ele fez o seguinte, ele voltou pro Sergipe e viu que o Sergipe era o inferior em tudo. Aí o que é que acontece? Eu não vou tomar gol. O mala sem alça do gol, que era aquele Marcão, um goleiro ruim do diabo, rapaz. Aí o que acontece? Eu não vou tomar gol. Se a gente der a sorte de fazer um, vamos lá, mas quem sai é o Itabaiana, tá ali Pedro Henrique com a bola, viu? Então deve ter escolhido o quê? Escolheu. Aliás, Aurélio está com a bola. É, muito bem. Aqui tudo pronto para comecinho do espetáculo, galera. O time é o campeão. Vai fazer a festa com você, torcedor. Os auxiliares, hein, Nara? Um Wendel, minuto de silêncio. O Wendel Augusto Lino e o Daniel Vital Pimentel são dois bons assistentes, não, Jonário? Bons assistentes. Eu não gosto muito da arbitragem do Claudio Nô, mas também. Não digo nada contrário, não, eu só acho que ele deixa muitas faltas sem marcar. Mas vamos ao jogo. Muito bem, galera, vai começar o espetáculo, Estádio Medição Itabaiana, jogo que vai apontar o finalista que vai enfrentar o Sergipe na final do campeonato. Apito o árbitro, bola está rolando, a Mirandrade. Se a bola rola, deixa ela rolar, você vai se emocionar. E parte tricolor no ataque, vem tocando a bola com o William Carioca, prepara bater, encheu o pé, bater na defesa, chega para posta aqui atrás, apostou ali Guilherme Luciano, a sobra de bola volta na defesa do Lagarto, chega de espaço, o Everton vai, atrasou na meta, também vai na pressão, tenta e Paulo Lagarto para sua defesa, para chegar na cabeçada aqui do Paulinho, na disputa, bola tocada para o garotão Charles, ele protege, empurra para a Vanderlei, vem o centroavante, na passagem Batata chegando, colocando a bola para a linha lateral do Batata, o árbitro marca lateral para o time do Lagarto, cobrando na direita no campo de ataque, galera, aqui na ponta direita, sem muita pressa. Lucena vem para arremessar. O Guilherme Lucena para arremessar o lateral para o beira do interior. Comecinho de partida. Estamos com a primeira volta do ponteiro. Guilherme Lucena arremessa a bola na ponta direita. Mete o sapato. O Hugo faz o quarto. Deixa para Valendo. Quebra a bola. Ele quebra. Vem buscar o William Moreira. O Carioca protege. Tenta vir para o jogo. Dá um tapa na bola. Já passou pelo Felipe Alves. Lançamento é para Pedro. Henrique desceu. Pedro, bora nessa, Pedro. Desceu na ponta. Atenção. Cruz. Ô, Pedro, faz isso não, garoto. Ô, Genário Santos. Ah, não é que ele não cruzou. Ele simplesmente chutou a gol. A bola desesperadamente chutou a gol. A bola não teve direção. 0-0. A informação para JSL Poleados. André Luiz vai bater o tiro de meta no gol do Lagarto. Toma muita distância, demora bastante para bater o tiro de meta. Aí vai correr André Luiz para bater a bola, para quebrar no ataque, onde está colocado o garotão Vanderlei, número 9 do Lagarto. Ele bate, bola na direita, onde está Vanderlei, tenta chegar, a bola chega para o Charles. Vanderlei protege, voltou para o Charles, chega a batata. Essa foi na igreja do São Luís. Essa foi no volta, hein, Genário? É verdade, fora do campo, fora do estádio Mendonção. 0-0, a informação para casa São Vicente, na 7 de setembro. Casa São Vicente conosco aqui, Best Lagarto. Hugo vem, despacha, faz o quarto, empurra para a Tesca Jardim, primeiro para Pedro Henrique. Ele solta, vai tentar apertar Pedro Henrique, o zagueiro que é o Everton. Pra cima dele, o Everton gira, trabalha com a perna canhota, vai quebrar a bola, pressionado pelo William Carioca. Bola tocada para Márcio Duarte, tenta a jogada, enfim, a bola, onde está colocado o garotão, que é Elivelto. Elivelto vai para o chão, ele falta, ele marca a falta. Falta o lateral, Genário? Falta favorável o time do Lagarto no setor esquerdo, próximo à linha, a linha de divisória de campo. 0-0, a informação para a Autoescola Itabaiana do Talisson e do Valmir de Francisco. O Alivelto sempre joga encostado lá com o lateral Márcio Duarte. Será que o treinador não viu isso não, Genário Santos? Para mandar alguém encostar lá na cobertura, né? Ele tá ali. Tá, se não tá vê, bom, porque não quer. Vem falta, bate falta ali pro ataque. O Everton, lançamento da área, sai do gol. Jefferson chegou, Diego Bispo despacha, colocando a bola pra linha lateral. Futebol com Timão, campeão da 93. Shopping Peixoto, tudo perto de você. Estacionamento grátis. E volta Lagarto pro campo de ataque. Márcio Duarte toca na ponta direita pra Vanderlei, tenta fazer a passagem. É, aí tenta faltar no ataque, não consegue. Bloqueado, fecha a porta. Ramon coloca a bola outra vez pra linha lateral. Lateral pra Márcio Duarte cobrar pra o Virador do interior, que vai tentando sair pro jogo. Vai tentar sair pro jogo no lateral. Márcio Duarte vai cobrar a bola na grande área. Onde está o Vanderlei, número 9. Lateral canhoto, Márcio Duarte na esquerda. Toca a bola, chega pra mostrar Ramon. Despacha, afasta o Ramon, conduz a bola. Ele empurra o Felipe Alves, vale tudo. Abraço sobre com o Lagarto, volta com o garotão Serginho. Serginho toca na esquerda, bola pra ele, vem, levanta pra Serginho, passa no desvio, vai a bola pra linha lateral. Manual pro Lagarto fazer a cobrança. Outra vez na esquerda, a bola fica ali presa no lado esquerdo de ataque do Lagarto. Bola tocada pra Elivelto, vai pro canto, vai pro fundo, cruzou na área, mete a cabeça, Hugo afasta, alivia na cabeçada e já vem no contra-ataque, bola pra William Carioca. Caminhou, foi seguro, não marca nada pra mim, foi falta, eu não, herói. Não, foi nada disso. Lance normal, o William começou a perder o lance na velocidade e aí naturalmente deixou o corpo para tentar a falta. E vem Lagarto, toca da bola para Felipe Alves, tenta a batida pro gol, bateu pro gol em cima do Vanderlei, que dá uma desagrada para ajudar a defesa do Itabaiano. Já retoma o tricolor no ataque com o Pedro Henrique, toca na ala do esquerdo, vai tentar chegar até Escajá, monta seu barão no peito, tentou a passagem por baixo e vibra muito no Senna, né, Genaro? Chegou uma dividida, mas e deu uma errou lateral, a arbitragem, né? Errou, deu sim. Bola para o time do Lagarto, a bola seria do Itabaiano. O último a tocar foi o Lucena, camisa número 2, 0-0, a informação para Shopping Peixoto e supermercado Messias Peixoto. Shopping Peixoto, tudo pertinho para você. Aqui Jacobina na cabeçada, Oliveira cai com Lagarta, sobra, volta com Paulinho, disputa do centroavante Vanderlei, vai a bola pra linha na final. Manual pro Itabaiana cobrar, marca falta. Falta, né? Pegou falta de mão o Vanderlei. Hugo vem pra batida na falta, 0-0, o placar do jogo aqui em Lagarta e Itabaiana. Vem bola tocada pra Jacobina, domina, protege no grande ciclo, tenta vir pro campo de ataque, toca na ponta direita, recua ali na lateral pra Ramon, que vem buscar a bola empurrando para a ponta direita, mais à frente para o William Carioca, tenta a jogada, ele passou, fugiu da falta, Camilo vai para o chão, Arthur marca a falta e acertou nessa, Genário. É, finalmente ele dá uma falta em cima do William Carioca, a segunda, aquele na segunda tentativa ele deu 0-0, a informação para Centro Odontológico, Dr. Antônio Menezes Santos, da Quintino de Lacerda. Hora certa do Brasil, confira, galera. Na capital nacional do caminhoneiro, são 4 da tarde, mais 13 minutos, e até os ouvintes do Brasil, tempo de choque e placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São São passados na primeira etapa, 5, faltam 40 para acabar o tempo inicial. No placar do Shopping Peixoto, anotando. Itabaiana! 0. Lagarto! O verde e branco Lagarto também não tem nada. Almeida Andrade, chega mais. Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. 3 minutos do primeiro tempo, continua Corinthians 0, Novo Horizontino também 0. Autoescola Itabaiana, tirando e trocando sua CNH de todas as categorias, empresa com a marca administrativa de Thalisson e Valmir de Francisquinho. 93 FM, show de bola. Uma festa, vem em tricolor com Aurélio na ponta direita, recolheu, faz o giro, faz a quinta, tocou bola pra Tesca, já tenta a jogada, soltou na ponta, voltou pra Jacobina, ele tocou na esquerda, vai tentar chegar no Paulinho, tentou o Paulinho, chegou, evitou a saída, trabalhou, voltou, encostou bola pra Batata, Batata dominou, vai pro chão, Batata na dividida, a sobra fica com o Lagarto, já desce pro campo de ataque, bola com o Juan, enfia no meio, por dentro pra Livelto, tenta chegar, melhor pro Ramon, antecipa, faz o toque na defesa, vai caminhando pro campo de ataque, tocou pra Tesca já, pulou errado, Tesca já, bora bater na mão, Genário. Levou, eu tocou na bola, o Vanderlei com a mão não pode, 0-0 a informação para Ninho Tinta. E volta o tricolor com Tesca, já empurra na ponta direita, recolheu Ramon, vai tentar partir pro campo de ataque, tenta vir por dentro, solta a bola curtinha pra Ramon, Ramon domina, enfia bola pra Pedro Henrique na cabeçada, chega Ítalo pra afastar, a sobra com Serginho, bateu pro campo de ataque, chega Diego Bispo, o capitão vem pra afastar, a sobra volta com Serginho, amorteceu no peito de Serginho e empurrou pra Vanderlei de primeira, tocou pra quem? Pra ninguém, apareceu Diego Bispo, ele já toca pra Paulinho, lá atrás esquerda, tenta partir pro campo de ataque, trabalha com Paulinho, Paulinho vem por dentro, lançamento é pra William Carioca, tentar chegar na disputa, disputa com o Mastuarte, se saia pro Itabaiana, no Genário. Isso, o Bandeirinha deu o contrário, né? Deu para o time do Lagarto, lateral bola, a informação de 0-0 para Armazém da Bebida. Edilson. Oi, filha. Fazendo retrospecto entre as equipes, nos últimos 18 jogos entre Itabaiana e Lagarto, foram 8 vitórias pro Itabaiana, 6 empates e somente 4 derrotas. Muito bem. Futebol é com o Timão campeão da 93. JSL Folhados, semijoias de Itabaiana para o Brasil. Estamos com 8 passados. Aqui vem Lagarto para cobrar o lateral com o Márcio Duarte no campo de retaguarda pela defesa. Arremessou na ponta, na frente, ele está Felipe Alves, meta a cabeça, faz o corte, Jacobino empurra a bola para agora o garotão que é Aurélio. Ele quer com ele, Carioca, desceu, tenta a jogada, não consegue, foi o bloqueio. Aí Jacobina pega a sobra de bola, voltou, encostou na defesa ali para Hugo. O Criolino de Itabaiana vai tocando a bola para Paulinho. Vai buscar bem na lateral esquerda, tá ali, voltou bola para Hugo, tá livre, Hugo pode trabalhar com o Diego Bispo, que pede bola, rola na zaga central, o Diego Bispo protegeu, empurra na ponta onde estava colocado Ramon, tenta passagem, então tapa na frente para o William Carioca, voltou para Ramon desarmado pelo garotão Felipe Alves, a sobra é com o Serginho do Lagarto, empurra na ponta, ele vem apareceu na esquerda, tem espaço, invade a área, girou, tocou para Vanderlei, tentou bater, Vanderlei pro gol, girando, rolou na defesa, voltou, bola para Livelto, vem tocar com o Serginho, Serginho prepara, tocou na ponta direita, vai tentar, Guilherme do Senna partiu, invadiu, cruzou, chega Paulinho ali na defesa, afasta, terceiro trajado, a sobra ainda do Lagarto, que vem na pressão, bola tocada para Charles, enfiou na ponta para Juan, na direita, tenta a passagem, o Batatas com seriedade, empurra a bola para linha lateral, o Batata joga com uma força, com uma seriedade muito grande, ou não, Carlos Eloy? Batata é um jogador sério, um jogador que para mim tem sido a grande revelação do Itabaiana nessa competição. E volta o Lagarto, quando ele tenta Tescajá para fazer, o quarto não consegue, logo com o Lagarto, tenta o Juan cruzar, batendo Batata, linha de ponta, escanteio para o Lagarto, gol acontece, pois não, Almeida Andrade? Campeonato Paulista, o Mirassol aos 13 minutos faz o primeiro, agora Mirassol 1, São Paulo 0, Edilson. Muito bem, o tricolor lá vai perdendo, mas aqui o Lagarto vai pressionando o Itabaiana, o tricolor da Serra. Escanteio chegando Guilherme Lucena para fazer a cobrança, ele pega muito bem na bola, marcou um golaço, Lagarto quinta-feira passada. Escanteio no gol do placar do Mendonça, vem para a batida, Guilherme Lucena, Lucena bateu na área, viajou na cabeçada, chega para afasta ali atrás, aparece o Diego Bispo para fazer o quarto e ela cai com ele, Carioca, tenta fazer o toque, desarmado na sequência, pede bola ali para Charles, enfia na ponta para Lucena, aí Lucena se atrapalha completamente, vai com bola para linha lateral. Hora certa do Brasil, confira, galera. Na cidade que mais cresce em todo o Brasil, Itabaiana, são 4 da tarde, mais 18 minutos. E até os ouvintes do Brasil, tempo de jogo e placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São passados 10, faltam 35 para acabar o tempo inicial. No placar, anotando. Itabaiana! Até aqui está com 0. Lagarto! O verde e branco do Lagarto também não tem nada, Mirandrade, chega mais. Campeonato Pernambucano, semifinal na... 16 minutos pelo tempo, Náutico 0, Santa Cruz também 0. Ninho Tintas, tintas automotivas, industriais e para laqueamentos. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501, Itabaiana, Sergipe. FM Itabaiana. Ligadão e você vem na garra pro ataque, chega pra afastar, chega, Paulo, e atrás da bola, bateu na coxa, voltou para o goleiro que sai da meta, é Jefferson, pratica a defesa aqui, tenta vir pro campo de ataque, Jefferson faz o lançamento na ponta esquerda pra Tesca já, na disputa com Lucena, meta a cabeça, a luz está na face, olha, cai com Juan, ele pega na defesa, fica essa opção, enfia lançamento na ponta direita, tenta chegar, manda ele pra cima dele, vai o Paulinho, retoma o rolo ali atrás, atrasou a bola pra Hugo, Hugo vai tentar despachar pro campo de ataque pra Tesca já, amorteceu, bola caprichada ali para o garotão Jacobina. Jacobina atrasada, ele fez a leia para Diego Bispo na meia-lua da grande área, já toca na direita para Ramon, tenta tempo, ele vem para o campo de ataque, para tocada para ele, Carioca, ele do protege, esconde, fugiu da falta do garotão, ele veio, soltou para Batata, Batata no grande centro, toca na esquerda para Paulinho, vamos para o jogo, Paulinho, Paulinho partiu para o campo de ataque, vai para o e atenção, vai cruzar na grande área, onde está Pedro Henrique, ameaçou, não cruzou, não fez nada, toca a bola de primeiro para o Aurélio, Aurélio tocou para Teste, Teste tocou para Paulinho, Paulinho desceu toda a jogada em cima do Juan, que fecha a porta na hora do cruzamento. Genário. Isso, lateral, bola favorável, time do Itabaiana já cobrado 0-0, a informação para Tangará, material de construção. E volta com Tesca, já tenta a jogada, chegou o Juan outra vez, colocou a bola para a linha de lado, lateral na esquerda, vem bola tocada do Paulinho para Tesca já, ele faz o giro, faz a finta, cruza na área, atenção agora, e dominou, caiu na hora da batida, Pedro Henrique escorregou, Genário, quase que a bola chega, ele não domina da bola, escorregou, mas o time do Itabaiana está chegando lá no ataque do Lagarto. Vem contra-ataque do Lagarto agora com Felipe Alves, toca na ponta esquerda, a bola viajou para Evaldo, esse baixinho está sempre caindo ali pela esquerda com a 8, lançamento na área, Batata, chegou Ramon, fecha o cruzamento ali, colocou a bola para a linha de lado, fecha na hora certa, colocou a bola para a linha lateral, futebol com Timão, campeão da 93. Helenilson Motopeças e Casa Lotérica Santa Helena de Giovanni de Gil da Rifa, em Ribeirópolis. Estamos com 13 passadas, lateral para o Lagarto, cobrar na esquerda, vai chegando Márcio Duarte, camisa meia dúzia para cobrar na grande área, lá está Vanderlei na movimentação, marcação do Ramon para cima dele, tocou para Vanderlei, Ramon chegou sacando, aí Ramon dá o combate, a bola sobrando com ele, Carioca, retomou para o Itabaiana na bola, sai jogando na lateral de primeiro com ele, Carioca por dentro, chega para a fosta ali atrás, Felipe, colocando a bola para a linha lateral, tem pressa, Ramon cobra a bola para Pedro, amorteceu, tenta sair da falta, não consegue, chega o desvio de bico de chuteira, botou para a lateral, Felipe, novo lateral para o Itabaiana cobrando, a bola volta com Batata, Batata domina, vem para o campo de ataque, atenção, rola a bola para o Baralho, de primeiro tocou a bola para Ramon na lateral, já partiu pro campo de ataque na ponta, enfiou, corredor central pra bola aérea chegar na cabeçada, Ítalo zagueiro chegou afastando para o Lagarto, toca pra Mastro, tentar despachar pro campo de ataque, ele quer com o Juan na defesa, girou, cola pra Serginho, Serginho pra Vanderlei, vem na bola, Diego Bispo ganhou, atenção, vem o William Carioca, tocou pra Tescajá de primeira, quem sabe agora chega o Ítalo na sequência pra afastar, repressão tricolor, agora chegou o Ítalo na cabeçada, atrasou para André Alves, André Luiz, que saiu com elegância ali, Genário. É, e não deu rebote, segurou, garantindo esse 0-0 que classifica o time do Lagarto. O placar, portanto, de 0-0 para a Lotérica Santa Helena de Giovanni e bem Batata, Batata desceu na esquerda, invade a área, perigosa, bateu cruzado nas costas, o lançamento do Pedro Henrique, chega a proposta ali atrás o garotão, que é o quarto zagueiro, o Everton Lagarto, desce pro campo de ataque, responde, toca na ponta direita para Felipe Alves, tenta fazer a passagem, aí chegou o Tesca já, passou lotado, melhor para Felipe Alves, o atacante Lagarto desce, soltou na lateral esquerda, vai na meia esquerda, para Livelto domina, tenta vir o Lagarto, a pressão agora, tenta responder, o jogo é bom, Casalão, jogo lá e cai, amigo. Jogo é bom, Itabaiana tentando, né, fazer seu primeiro gol logo, e o Lagarto, né, segurando, agora, muito diferente do primeiro jogo lá, do Itabaiana. E vem o ataque Lagarto, comanda ele na esquerda, tenta jogada. Tem gol. Aonde? Campeonato Carioca, Iago Felipe faz o primeiro para o Fluminense, aos 21 minutos do primeiro tempo, Fluminense 1, Portuguesa 0, Edilson. Este é o som do futebol com a Mirandrade, central de informações. No cruzamento do Mastro Arte, nas mãos do Jefferson Genário. Isso, não deu rebote, segurou, vai botar em circulação 0-0. A informação para Supera Seguros. Hora certa do Brasil, confira, galera. Na capital nacional do caminhoneiro em Itabaiana, são 4:22. E atenção, 20 do Brasil. Tempo de jogo é placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. São passados aqui, desceu o Pedro Henrique, chega para afastar Ruan, tentou chapela o Técio Cajá. Eu confirmo, são passados 15, faltam 30 para acabar o tempo inicial do jogo no placar, anotando. Itabaiana! Zero! Lagarto! O verde e branco de Lagarto também não tem nada. Girando para cá a informação. Pela semifinal do Campeonato Baiano no Carneirão, 17 minutos do primeiro tempo. O Atlético faz o primeiro, Atlético da Lagoinhas 1, Juazeirense 0. Supera, corretora de seguros, protegendo seu patrimônio. Rua Boanerges Pinheiro, 124, Itabaiana. FM Itabaiana. Descendo com Pedro Henrique no ataque, se passa aí, ele passou, ganhou, bateu pro gol, pra fora do gol, de uma arrancada sensacional, Genário. É, ele chutou forte, mas se perdeu pela linha de fundo. Uma arrancada do Pedro Henrique, que tem 5 gols no campeonato e quer fazer o sexto para ser artilheiro também da competição. 0-0, a informação para Biofísio. Esse Pedro Henrique vai marcar um dos gols hoje, hein? Ô, Carlos Eloy, o cara já teve duas chances com muito perigo, hein, Eloy? É, ele é um atacante extremamente perigoso e tá numa fase muito boa. Tá, né? Ligadão no jogo, garoto. Tá ligadão. Ou agora mesmo, né, pegou um chutaço de canhota. Se vai pro gol, e embora esse goleiro do Lagar também é um bom goleiro, André Luiz. E pede bola, é lateral pra poder arremessar para Pedro, tenta fazer a proteção de grilo, o zagueiro vai para Pedro, dá um bico na frente, foi falta no Pedro Henrique, falta marcada, Genário. É, a falta existiu, falta do zagueiro, o capitão da equipe, o Ítalo do Lagarto, falta favorável. O Itabaiana vai erguer na área, lá o Técio Cajá com 10 do Itabaiana, 0-0 para Raco Cosméticos Itabaiana. Estou sentindo um cheirinho de gol aqui, hein? Olha a falta na esquerda para Técio Cajá fazer a batida no campo de ataque da esquerda. Pedro Henrique na grande área também está chegando ao Diego Bispo. O gol também chegou lá na sequência. Quem sabe agora o gol tricolor vai Técio Cajá na área. Lançamento, segura o pau, vejou na cabeçada no alto. André Luiz pegou e largou e tenta vir para o jogo rapidamente no contra-ataque. Bola tocada para Charles. Mano a mano com o garotão que é um Aurélio. Se passa aí perigo, atenção. Ele passa o corpo, tenta gingar. Aí puxa da esquerda para a direita. Tocou bola na ponta para Guilherme Lucena. Vem Lucena, tenta a jogada com o Vanderlei na área. Invade a área, voltou, encostou, tenta fazer o combate ali, não consegue o horário. A bola chegou para Juan, de primeira bola tocada para Charles. Enfia a bola por dentro para Serginho. Serginho dominou, tentou a batida, bateu pro gol. Serginho bate longe da meta. Futebol vai com o Timão, campeão da 93. Centro Odontológico, Dr. Antônio Menezes Santos, na rua Quintino de Lacerda. E vem tricolor, tenta ver o contra-ataque. Falta, seu juiz. Ele marcou na janela. Marcou a falta do Ítalo, que está perseguindo o jogador atacante do Itabaiana. O Pedro Henrique, aí o jogador não deixa cobrar. Se ele chuta, o atleta do Lagarto receberá o cartão, né, o Carlos Eloy? A lei manda dizer isso, agora nem sempre tem sendo aplicado, não. E volta no lançamento, o Tesca já bate, falta na ponta direita para Ramon, ele fecha na ponta, chega, mas tu para afasta, coloca a bola para a linha lateral. Em São Paulo, em Guarujá, está o César Santana, torcendo para o Tremedão lá na Praia do Guarujá, lá na Praia das Túrias, tá bom, César Santana. E no campo do Brito, Fernando Ribeiro. Alô, Fernando Ribeiro em campo do Brito. O Pedro que está em São Domingos, toda a gente ligada no som da 93. Lateral para Ramon arremessar no ataque para Pedro Henrique, meta a cabeça, chegou para Tesca já morto, sendo peito, vai para o chão, é falta isso aí, Sérgio Bis. Ou não, Genário? Bom, ele não deu, né? Ele deu, disse que o cara se jogou. Vamos lá. É, Carlos Eloy, ali na meia-lua da grande área, para mim foi falta no Tesca já. Ou ele valorizou o Eloy? Eu acho que não foi falta, não, viu, Edilson? O Técio já foi caindo, né? Até porque é jogo decisivo e você começa a pressionar a arbitragem. Acho que o Itabaiana tá bem no jogo, tem que ter calma. O Aurélio tem que aparecer um pouco mais para dar chances aí, né? Com bolas, com melhor oportunidade pro Pedro Henrique. Ah, tá certo. Muito bem, você ligado em Frei Paulo, no som da 93. Obrigado aos amigos de Cariri. Oi, garotinha. Esse Itabaiana que hoje precisa fazer um saldo de pelo menos 2 gols no campeonato sergipano em 13 jogos, somente em 2 partidas conseguiu esse saldo positivo. Uma foi contra o Maruinense e a segunda contra o Lagarto. Valeu, Catena e Peixoto, no som da 93, a garota do povoado Cajueiro. Aqui volta a Ramon, toca para Diego Bispo. O capitão tem pressa, tenta vir pro campo de ataque. Enfia, empurra a bola para Hugo, já recebeu, tocou na frente e na esquerda para Paulinho, ele tenta a movimentação com batata, batata, gira a cabeça, pode tocar na ponta, lançamento, beleza pura, primoroso, bola tocada para Ramon, Ramon Candeasso tenta vir pro ataque, o William Carioca pá, pedalou, passou, ganhou, o William vai girando por dentro, bola para Tesca já na meia direita, faz o giro, faz o corpinho, faz o giro, tocou na ponta para Ramon, vem com Ramon, tocou na área, na cabeçada, espalma, e não valia mais nada, porque uma boa cabeçada do centroavante Pedro Henrique parou, porque Genário, o Daniel Vidal Pimentel disse que o Pedro Henrique estava ali, além da zaga do time do Lagarto, marcou impedimento, falta em dois lances para o time do Lagarto. Informação de 0-0 para Portal 93 Notícias. Hora certa do Brasil, confira galera. Na cidade que mais cresce em todo o Brasil, Itabaiana, são 4 da tarde, 28 minutos. E atenção, 20 do Brasil. Tempo de jogo e placar. Estádio Midoção é comigo mesmo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. São passados 21, faltando 24 para acabar o tempo inicial. No placar de casa, São Vicente anotando. Itabaiana! Zero Tremendão! Verdão também está com zero, abrirada e chega mais, garoto. Ele é semifinal do Campeonato Gaúcho na Arena do Grêmio, aos 30 minutos do primeiro tempo. Matheus Henrique faz o primeiro, agora Grêmio 1, Caxias 0. Armazém da Bebida, tudo em bebidas pelo menor preço da região. Rua Boanerges Pinheiro, 1023. Uma festa com você ligado na 93 em todo o Brasil, abraçando Nazareno Silva, treinador de futebol lá em Floripa, em Santa Catarina, em Florianópolis, está ligado no som da 93, abraçando também o Adilson Arantes em Curitiba, bombeiro nosso de imprensa, jornalista e radialista, ele que é de Campo do Brito, está sempre ligado com a gente, nosso Adilson Arantes, de Campo do Brito. Gente boa! E o que acontece, você chega com a informação, Vira Andrade. Campeonato Paulista, Vitor Bueno aos 28 minutos do primeiro tempo, empata. Agora Mirassol 1, São Paulo também 1, Edilson. Bola chutada do garotão. Aí o William Carioca bate acima do zagueiro. Vai no corpo, coloca a bola para a linha lateral. Lateral já cobrado com Batata. Batata coloca para Paulinho. Fio a bola na esquerda, na meia para o Pesca já. É só ter mais um pouquinho de calma embaixo, o Carlos Eloy. Para sair tudo perfeito, né, rapaz? É, às vezes, viu, Edilson, o jogador de futebol não consegue fazer o fácil. O Técio, né, num lance até difícil, quer dar toque de efeito, tem que ter mais calma, tem que ter mais tranquilidade. O jogo tá bom pro Itabaiana, se conseguir fazer um gol no primeiro tempo, aí que fica muito bom mesmo, então... Fica aberto, né? Calma, tem que ter calma. Abra cancela se fazer um gol. O Técio tem que aparecer um pouquinho mais, e o Aurélio também, né, entrou pra armar, não conseguiu ainda pegar na bola. E volta para a tocada com o Márcio Duarte. Vai levando o Lagarto para o ataque. Com ele vem o Televento para o Márcio Duarte na esquerda. Atenção, vai tentar chapelar. Tentou invadir a área. Hugo vai na antecipação. Dá um giro. Empurra a bola para Ramon. Ramon despacha a bola tocada para Aurélio. Se apresenta, recebe Aurélio no campo de defesa. Na meia direita, tenta sair da falta do Serginho. Ele sai da falta. Foi seguro. Fale tudo. A bola tocada para Paulinho. Na defesa, gira. Toca a frente. Bola para Batata. Batata recebeu. Tenta vir por dentro. Batata faz a passagem. Ganhou o Batata. Tenta levar a bola tocada para o Gatão Jacobina. Batata domina. Tocou para Jacobina. No sufoco, tocou errado, aí ele vem alto, agradece o presente, o carrinho por baixo na bola, Jacobina recupera, empurra a bola para Ramon, de primeiro para Tesca já, o Tesca quem desce na direita, tenta jogada, atenção, Tesca já, lançamento na esquerda para Aurélio, se pega em perigo Aurélio, aí foi forte demais o Genário Santos. E se perdeu pela linha lateral, lateral bola favorável, time do Lagarto, 0-0, a informação na 93 para JSL Foliado. O vereador de Coronel João Sacato Zabreu tá ligado, torcendo para o Tremendão e para a final com o Sergipe. Alô, Pedro do Banco do Brasil, presidente da Câmara de Vereadores da Encareira, tá ligado no som da 93, o nosso amigo, o Léo, da Escola Sagrado Coração de Jesus. Toda moçada torcendo e vibrando com a 93 na festa meio do futebol. A bola chega nos braços do André Luiz, que vai tentar bater para o campo de ataque. Já estamos com 24 e meio da etapa inicial. Ninguém mexeu no placar do Chope Chute. André Luiz quebrou no ataque, bola para Felipe, mete a cabeça, Paulinho recupera, foi falta no Paulinho, Marco, isso é falta, não. Pô, mas ele deu a falta, não, ele deu lateral bola. Deu lateral pro Lagarto, né? O Claudio Nô, ele que a gente diz é Claudio Nô do Santos Júnior, árbitro central da partida. Lateral para arremessar Guilherme do Santos, arremessou mais à frente do ataque, meta a cabeça, faz o quarto. Paulinho volta com Elivelton, tocou para Felipe Luiz. Tem o Musta 11, tenta a jogada. Paulinho vai chegando para afastar a bola para a linha lateral. Olha, senta do Brasil, confira, galera. Itabaiana, na cidade que mais cresce em todo o Brasil. São 4 da tarde, mais 32 minutos. E atenção, 20 do Brasil. Tempo de jogo é placar. Estádio Medoção é comigo mesmo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. São São passados 25. Faltam 20 para acabar o tempo inicial. Mal placar anotando. Itabaiana. Zero tremendão da Serra. Lagarto. O Verdão também não está com nada, Beira Andrade, chega mais. Campeonato Catarinense pelas quartas de final no Orlando Scapelli, 34 minutos do primeiro tempo. Figueirense 3, Chapecoense 0. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e antenas Sky, Claro e Oi TV. 93.1 Futebol é aqui. Edilson Souza. Uma festa com você na 93. E aqui, jogo paralisado, porque Catiane Peixoto, qual o problema? Parada técnica para hidratação. Inclusive, nesse momento, os técnicos aproveitam para conversar, né, com as equipes. Foi a parada técnica para hidratação, mas hoje o clima está bem ameno. É, o clima-tempo está marcando hoje 26 graus em Itabaiana. Carlos Eloy, 25 minutos. E o jogo, Eloy? O jogo, primeiro, tempo técnico, não, na minha opinião, não tem necessidade. Né? Como o Catiane falou, um tempo bem ameno. Um tempo até muito bom para jogar futebol. Né? Até quem é aquele que é ruim de bola também ia gostar de jogar bola aqui hoje. Então você tem, no primeiro tempo, o Itabaiana com duas chances de perigo, né? Principalmente tendo o seu centroavante Pedro Henrique, o homem mais perigoso, mas sentindo falta do bom futebol do Tércio Cajá. E o Lagarto, né, com regulamento, com a vantagem na mão, esperando as oportunidades nos contra-ataques. O Edilson e amigos da FM Itabaiana, do Portal 93 Notícias, deixa eu agradecer aqui a vocês aqui no YouTube, tá? A Suele Andres, vai Lagarto, José Antônio, Kivin Elge, Pão tá por aí, o Juninho Santos, o Lucas André, tem aqui também, viu, o Edivaldo Oziro, torço para o Lagarto, estou aqui no Japão na torcida pelo meu amigo Betinho, o Yuri, o Vitor Yuri e o Felipe Augusto, obrigado a vocês, Valdson Lima aí pela audiência aqui no YouTube do 93 Notícias. Tem gol. Aonde? Campeonato Paulista. É, Gustavo Scarpa, aos 34 minutos do primeiro tempo, faz o primeiro, Palmeiras 1, Ponte Preta 0, Edilson Souza. Muito bem, aqui recomeçou o jogo, vem o Lagarto pro ataque, bola com o Guilherme Luciano, troca na ponta para Felipe Alves, a proteção do Hugo, bola vai pra linha de fundo, tiro de meta pra Jefferson Paterno, gol tricolor, ninguém mexeu no placar, estamos com 27 agora, ele quebra no ataque, lançamento é para Pedro Henrique, tenta chegar na cabeçada, Serginho para afastar, abraço sobrando para Aurélio, proteção ali do Guilherme Luciano, sai do André Luiz e pratica a defesa. O Aurélio sentiu uma contusão ali, né, Genário? É o Pedro Henrique que está caído. Ele se chocou com os zagueiros do verdade, time. Sim, Pedro zagueiro Henrique, Ítalo do time do Lagarto. Na hora da bola lançada pelo Jefferson. 0-0, informação de casa São Vicente, na 7 de setembro aqui em Itabaiana. Muito bem, choque, pareceu mais um sanduíche, hein, Genário Santos? É uma espécie de um sanduíche mesmo. É, Miranda, e aí, no sanduíche, você quer ficar onde, hein, filho? Esse é o Ele pão. Quer ficar no meio. Ai. De jeito nenhum. Não. Oi, Edilson. Oi, manda filho. Um alô aí pro nosso amigo Aldivan Silva, tá no Chile, acompanhando Chile? Aqui a transmissão. Tá bom. Obrigado pelo nosso Chile, viu, gente? O nome do artista aí lá do Chile, do amigo nosso? Aldivan Silva. Adivan Silva, muito bem, em qualquer parte do mundo. Catiane podia usar o espanhol dela, né? Claro, treinando sim, já, hablas espanhol. Bilingue, sou bilingue. Muito bem, 28 minutos e meio da primeira etapa de partida, ninguém mexendo pra cá e falta, toca aqui rapidamente na defesa central, onde está o Diego Bispo, o capitão carrega a bola com luz, dá um bico, gira, toca onde está colocado o Hugo, já parte pro campo, de ataque, lançamento do Hugo, bola tocada para Pedro Henrique, centroavante desloca-se, passa na esquerda, vai pro canto, vai cruzar, atenção, Pedro desceu, caminhou com o tricolor, vai tentar a jogada, tentou passar, balança, toca, filho, não tocou, insistiu fazer jogar, aí perdeu, aí tem que ter mais, ganhou na briga, novamente perde, na sequência pra Luciano, que vem pra passar, dá um bico, coloca a bola pra linha lateral. Tá faltando o Pedro Henrique tocar pro companheiro, saber que o companheiro joga. É importante. E vem com ele, Carioca, toca pra Paulinho. Paulinho desceu na esquerda, tocou, fecha a perna ali na hora certa. Genário, o Charles colocou a bola pra só mim, acrescentar Leonardo. O que você falou, né? Precisa de Pedro Henrique que também, né? Divida com os seus colegas as bolas. Quer resolver sozinho, não dá. E vem com Batata, Batata toca errado, faz o recuo de bola, conserta Felipe Alves, ele fugiu da marcação do Batata, limpou, balançou o corpo, tocou bola na ponta pra Vanderlei, Hugo chega na frente, coloca Hugo, a bola e recebe a falta na sequência. Hora certa do Brasil, confira galera. Itabaiana, cidade que mais cresce no Brasil. São 4 da tarde, mais 37 minutos. E até sua vem todo o Brasil. Tempo de jogo é placar. Estádio Medição é comigo mesmo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. Música. Cedace aqui, bateu o Ilha Carioca pro gol, chega pra afastar Ítalo, zagueiro do Lagarto, confirma, são passados 30, faltam 15 pra acabar o tempo inicial, no placar de Chopechou, tá anotando 0, Lagarto. O Lagarto também não tem nada, gerando a informação. Pela semifinal do Campeonato Pernambucano, na Arena do Pernambuco, Náutico 0, Santa Cruz 0, 36 minutos do primeiro tempo. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, na Rua Quintino de Lacerda. FM Itabaiana. Uma festa com você, ligadão na 93, aqui na rádio da cidade que você conhece. Ele lateral para o Itabaiana cobrar, tem pressa, Paulo para arremessar. E esse árbitro reserva que é o quê, Genário Santos? Ele está insistindo com o Evandro ali, não sei por quê. Não, porque o Evandro, ele se livrou da bola, a bola ia bater nele, ele não deixou. Tem cara que aparece para atrapalhar, né? É o Marcel Felipe Santos, é aquele rapaz que gosta de, quando tá apitando, não tem falta com ele. Vai pro teu lugar, meu filho. Oi, Catiane Peixoto. O Evandro, quando a bola sai pela lateral, tá repondo a bola em campo com pressa de jogo. E já foi chamada a atenção uma vez e essa foi a segunda. Mas qual é o problema? Não saiu a bola? Então. Não pode dar no jogo, mas ter pressa para voltar pro jogo. A bola ia bater nele, ele se livrou. Isso. Futebol com o time campeão da 93. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e antenas Sky, Claro e Oi TV. Estamos com 32 passados na primeira etapa de parteira, abraçando Cláudio Barbosa na Piraca. Tá ligado no som da 93. Obrigado, Claudinho. Grande repórter esportivo. Aqui, lateral pro Lagarto cobrar na ponta direita. Bola tocada para Felipe Alves, vem para afastar. Afastou Paulinho, toca a bola para o Pedro Henrique. Na disputa com o Ítalo, chegou na frente, chega primeiro, proteger, voltou, atrasou na meta do goleiro André Luiz, tocando a bola por dentro. Vem buscar o Everton, tenta fazer jogada na ponta direita, colocou a bola pra linha lateral. Tem que apertar, né, Eloy? Tem que apertar, né, Eloy? Aonde? Campeonato Paulista, é gol do Corinthians aos 39 minutos do primeiro tempo. Corinthians 1, Novo Horizontino 0, Edilson Souza. E vem pro ataque, o Ilha Carioca, girou, tocou na meia direita, na esquerda, agora pra Batata, girou, tocou na ponta, mais à frente. Bola tocada pra Ramon, pode Ramon trabalhar a jogada, atenção, Ramon toca a bola pra Jacobina. Jacobina perde bola descendo, aí vem Jacobina, tocou na ponta direita, na esquerda para Paulinho. Aí parou. Mas que coisa, não foi nada, gente. É que o jogador tá caído, o jogador do Mas não lugar. Foi nada, tá simulando, Genaro, para parar. Sim, o jogo. Paralisou, filho. O jogo. E prejudicou quem, Eloy? Itabaiana que ia descendo no ataque, bicho. Oi, Eloy. Prejudicou o Itabaiana. Ele não viu o lance, ele tava de costa. O jogador do Lagarto, o Juan Camisa 7, tá reclamando que foi atingido no rosto. Não foi nada, né? Malandragem do jogador do Lagarto para ganhar tempo e parar o lance, né? Isso aí, se não pressionar o árbitro, ele vai o tempo todo fazer isso, Renário Santos. É, se ele fizer isso mais umas duas vezes e o árbitro também notar que é isso, pode dar um cartãozinho, né? É, mas aí acaba prejudicando o Itabaiana, que tem que fazer os gols, o tempo, né? Tá, a bola tá parada, o tempo tá parado. Aliás, o tempo tá seguindo no cronômetro. Agora resta saber se vai ter o acréscimo. Por que não retira o atleta do Lagarto pra ser atendido fora das quatro linhas? Diz isso a regra, né, Carlos Adão? Diz a regra. Agora cadê os maqueiros? Tem maqueiro não aqui, ó? Mas o maqueiro tem que ser provocado. Levantou, mas não foi nada, Genário. Catimba pra ganhar um tempo, né? Ganhar para o lance, trabalhar com a bola no ataque. Dá e outra isso, coisa, viu, Edilson? Quando o Juan caiu machucado, ele não paralisou o jogo continuou, prosseguiu. E depois, quando já estava ali no ataque do Itabaiana, foi que o jogo foi interrompido. Tá tentando ganhar no grito do Lagarto aqui em Itabaiana novamente. A exemplo da quinta-feira lá, em Lagarto. Isso, né? Isso. No jogo de quinta lá, foi no grito, né? Com torcida lá presente. Aí deu tudo, bola pro Lagarto. Hoje aqui tá assim. Meu amigo, a bola tava no ataque do Itabaiana, bicho. Aí, sinceramente, a gente até que gosta dos amigos da arbitragem, né? Agora os caras. Vai que ele coisa ruim pra cá do Caixa Prego. E o Juan já tá voltando pro campo, inclusive. Bora tocar pra Ilha Carioca, na disputa. Chegou o Juan. Já voltou, já deu aquele bico ali. Bora tocar pro ataque do Itabaiana com o Tescajá. Serginho cortado na cabeçada, toca pra baixo do Marte. Não, volta agora. Volta Juan pro ataque. Tenta vir Lagarto com o Vanderlei. Tenta chegar Ramon, monstro na defesa. Chegou pra afastar, protegiu na saúde. Volta a bola pra Hugo. Vem Diego Bispo, quebra no ataque. Bruno mantendo a bola pra linha lateral. Lateral pro Lagarto fazer a cobrança. Mas o Duarte não tem pressa para arremessar, vai lentamente para cobrar a bola no ataque do Lagarto à esquerda. Na esquerda, na ponta esquerda, vai tentar Márcio, vai arremessar na grande área. Elão destaca o cadu, ele vem, tocou na ponta, mais à frente, a bola para ele. toca pra Vander, chega pra afastar Ramon, toca pra Jacobina, despacha pro campo de ataque na briga com o Everton. Vai Pedro Henrique pra cima dele, ele tocou a bola pra linha, não, tentou sair jogando, né? Aí Pedro retomou, foi empurrado, é falta isso, seja o vez. Na frente, na venta do bandeirinho, mas deu o árbitro ali, Eloy. Que é isso, Eloy? Hora certa do Brasil, confira, galera. Em Itabaiana são 4 da tarde, mais 43 minutos. E atenção, Ventas do Brasil, aqui em Itabaiana com o William Carioca. Dominou, girou, voltou. Aurélio tentando bater, pro gol, não consegue. Chega Serginho, a sobra do Batata, ganhou Batata, tentou finta, não consegue. Desarmado na sequência pelo Juan. Eu confirmo, são 4 da tarde, mais 42 minutos. E atenção, Ventas do Brasil, tempo de jogo e placar. Estádio Mendonça é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São passados 36, faltam 9 para acabar o primeiro tempo e no placar anotando. Itabaiana 0, Tricolor. O Verdão também está com 0, Mirandrade. Campeonato Paulista na Vila Belmiro, 40 minutos do primeiro tempo, Santos 1. São Bento 0. Helenilson Motopeças e Casa Lotérica Santa Helena de Giovanni de Gil da Rifa, em Ribeirópolis. FM93 Esporte. Edilson Souza. Uma festa com você, mas o Pedro Henrique tá com a força, uma disposição que eu vou te contar. Merece um gol no Caselói. Não, ele merece. É um jogador com muita vontade, né? Tá tentando. Então, aquela moça que tava cobrando ele no time tem razão. É, a Tatiana, deixa eu lembrar dela. Tatiana Costa, além dela. Agradecer o Ladislau Estevam. Oi, Catiane. A Júlia Jaquete, tá direto do Paraguai, né? A parente de lá, a irmã do jogador do Lagarto, paraguaio. Aguada. Então usa seu espanhol aí, manda um alô pra ela, viu, Catiane? Buenas tardes. É a única coisa, né, Renato? É, tá bom, moçada. Tá evoluída aqui a moçada. E volta Lagarto pro ataque. Bola tocada pra ele. Velta na ponta pra Mastuato. Lateral esperto. Abre doce. Tentou passar. Chega, meta a cabeça de Gubispo. Meta a cabeça. Ele marcou aqui. Toque de bola pro Lagarto, Lateral bola. Favorável o time do Lagarto, que não tem muita pressa. 0-0. A informação no 93 para a Autoescola Itabaiana do Valmir e do Talisson. Futebol com tema campeão da 93. Armazém da Bebida. Tudo em bebidas pelo menor preço da região. Rua Boanerges Pinheiro, 1023. 37 e faltou muito para acabar a primeira etapa do partido. A primeira etapa de partida. Falta na defesa em cima do Batata. Batata deixa para Rabon despachar bola para o campo de ataque. Sai do gol ali, Geto. Deixa comigo. Tem mais força. Vai levantar na área. Está colocado o Pedro Henrique também. O William Carioca despacha, batendo na direção do Pedro Henrique. Tenta chegar na cabeçada por alto. Chegou primeiro ali. Ítalo para afastar a bola. Cai na esquerda. Onde está colocado o Márcio Duarte. O Márcio vem para o terreno com a bola dominada. Vai conduzir a bola para o campo de ataque. E aí faz o lançamento na ponta para Vanderlei. Tenta chegar. Pra cima dele, chegou o garotão Diego Bispo. A sobra do Lagarto, Canifel, tenta a jogada, voltou a bola pra Charles. O garotão da 10 já vai movimentando a bola na ponta direita, vem buscar de Felipe Bispo. Aliás, o Felipe Alves tenta a jogada no carrinho do Paulinho. Ele marcou falta e vai dar cartão no lance desse. É, mas houve a falta do Paulinho. Paulinho, na tentativa de tirar a bola, ele chegou e bateu mais no jogador. Chegou com tempo de bola, perdeu o tempo de bola. Falta favorável, Lagarto, setor direito de ataque. Cartão para ele, o Paulinho, camisa número 6 do Itabaiana. 0-0, a informação para Shopping Peixoto e Supermercado Messias Peixoto. Tem gol. Aonde? Campeonato Carioca, Clay empata para a Portuguesa aos 45 minutos do primeiro tempo. Fluminense 1, Portuguesa também 1, Edilson. É, tá danado lá, né? 1-1. Abraçando Gerson Oliveira. Em volta redonda, tá ligado no som da 93. Obrigado, Gerson. Obrigado. Ele que sempre acompanha aqui a 93. Ligado no Tricolor da Serra. Aqui é falta pro Lagarto fazer a cobrança. É falta. Chegou o Guilherme Lucena. Vem ali também. Livelton. Sai da esquerda para bater essa falta aqui na direita. No gol do placar, o Lagarto atacando. Bola que vai ser sacudida na área. Vai ser levantada. Vem aí pro Guilherme Lucena para fazer a cobrança da falta. Lançamento da marca do pênalti, uma cabeçada no alto, Hugo chegou para afastar. Ele aqui comigo, bateu pro gol. Espalma, pancada do lateral esquerdo, mas do Martins, espalma Jefferson. A sobra do Lagarto com o Ítalo, tocou na ponta, Jacobina vem na cabeçada, faz olha aqui com o Serginho, faz o passe na ponta direita para Felipe Alves, tentou desarmar, Batata desarmou e encostou para Yulia Canhão, aquele por vai passando bola para Pedro Henrique, tô sentindo que agora vai, meta essa bola para ele, menino, levantou, tentou a cobertura. Nossa senhora, Januário Santos. Ele tentou com cobertura, mas o chute não foi suficiente. O goleiro, o André Luiz, segurou, não deu rebote. 0-0, a informação para Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes Santos, na Quintino de Lacerda. E Batata despachou mais um, faz o quarto e mais um, roubou mais um, Brita Baiana, Batata quem desce com a Aurélio, tocou na ponta para Pedro, e quem sabe agora Pedro, e vai dessa área Pedro, Pedro desceu, caminhou, atenção, girou, vai tocar na grande área, girando, bola para Aurélio, vem buscar a posse de bola na esquerda, tocou na ponta direita para Ramon, vai dar pressão, sufoco, e tá para cima do Lagarto, vem Ramon, para bater da cima do marcador, que é mais Duarte, a bola quer com Jacobina, Jacobina faz o toque na ponta direita, bola tocada para Ramon, foi falta nele, né? Falta marcada. Hora certa do Brasil, confira, galera. Eita, Baiana, são 4:38, 4:48, e até os ouvintes do Brasil, tempo de jogo é placar, estádio Abedução é comigo mesmo. Esportenet SP, faça parte desse time, você também. 41, vem tricular, na cabeça, defendendo, já marcou impedimento do zagueiro Ramon. Essa eu não entendi, Genário Santos. Na minha opinião, não foi impedimento, porque Carlos tinha Eloy, gente na frente dele. Você viu o que é no lance, Carlos Eloy? Eu vi, se fosse, né, valendo uma defesaça do goleiro André Luiz. Que isso defesa, mesmo, viu, na, na cabeçada do Ramon. Meus sensacional amigos, a defesa dele. E o bandeirinha lá, quem é o sujeito lá? É Daniel Vidal. Me aponta um impedimento desses, sinceramente. Agora, cara, deixa eu dizer aqui que o Márcio da prefeitura disse que o Almir é contra mim. Ah, é? Mas tá dizendo, já tá 2-0 pro Palmeiras e ele não diz. Ah, tá. Desde há poucos instantes, o segundo. Há poucos instantes, né, Miranda? Eu confirmo, passados agora, 42, e o placar apontando até aqui tá com zero. O verde e branco, verdão de Lagarto também, não tem nada, Merendrado, chega mais. Na Vila Belmiro, 48 do primeiro tempo, Santos 2, São Bento 0. JSL Folhados, semijoias de Itabaiana para o Brasil. FM 93 Esporte. Ligadão em você aqui na 93, a rádio que você conhece, a rádio da cidade. Batata faz o quarto, empurra para Paulinho, despacha pro ataque para Pedro, mete a cabeça. Lucena toca a bola para Charles, vem buscar na defesa, já parte o lançamento na ponta direita. Ele vai canduzando, vai protegendo, vai cadenciando, vai fazendo filho ali. Volta para Ítalo, já despacha o lançamento na ponta direita para Vanderlei, mete a cabeça. Chega fácil, sai do gol ali. O Jefferson pratica a defesa. Jefferson tem pressa, diz que vai quebrar no ataque, vai tentar levantar para Pedro Henrique, perde bola, lançamento errado, faz o corte do Senna, tenta apertar ali o garotão, que é o William Carioca, a bola chega para Juan, chega Batata, outra vez Batata, empurrando a bola para a linha lateral. Futebol com tema campeão da 93. Ninho Tintas, tintas automotivas, industriais e para laqueamentos, Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501, Itabaiana, Sergipe. 43, sinalzão, confere, vem Aurélio, tenta passar, passou pelo estágio, voltou para Jacobina, Jacobina entrou no sufoco, gira na ponta direita, bola na defesa ali, onde está com o Lagarto Ramon, já partiu o lançamento, é pro ataque para Tércio Cajá, Tesca já toca na ponta para Aurélio, tenta passar na cabeçada, chegou para afastar Guilherme Luceno, a bola cai, onde está Felipe Alves, Batata para cima dele, um gigante Batata, tenta apertar a marcação, bola tocada para o garotão Charles com o Lagarto na defesa pela direita, tentou chegar, Batata vem, despachou, tocou, voltando na defesa, bola tocada para Serginho, aí vem Paulinho, deixa a bola passar, vai para a linha lateral, lateral é pro time do Itabaiana, lateral para Paulinho cobrar, na esquerda vai chegando já, ultrapassando ele, que do gramado, um ataque, bola para o William Carioca, para Pedro, tenta a jogada na disputa, bola despedindo pela linha lateral, outro manual para o Itabaiana cobrar. Itabaiana tenta pressão, tem pressa, tenta vir na pressão, tricolor da Serra, estamos com 43-40, volta para o William Carioca, tenta a jogada na ponta esquerda, para o socorro, faz o giro, faz a finta, voltou para Hugo, todo no ataque, Itabaiana vai com o Hugo na esquerda, lançamento é para o garotão Pedro, faz a proteção, toca errado, despacha Jesus para o campo de ataque, Jacobina na cabeçada, leviou e recebe a falta na sequência, Jacobina tem pressa, cobra a falta, rapidamente empurra para Diego Bispo, ele manda Ramon para o campo de ataque, 44, tricolor que abre a contagem na etapa inicial, bola tocada para o Hugo, Hugo vai para o ataque, atenção para Batata, Batata descendo na esquerda, quando usa a bola, tocou na ponta para Tescajá no peito, bola para Jacobina, não entenda a jogada, vem para afastar aqui atrás o Itro, Itro afasta a disputa do Hugo com os atacantes, a bola chega para Paulinho, cabecear, não chega, pega Juan, a bola tocou, bola para Felipe Alves, tentou fazer a jogada, fez uma graça, chegando ali o Charles, faz a proteção, perdeu, retomou, o Aurélio ganhou, Aurélio, desce, eu tô tocou na ponta para as caixas. Atenção, voltou para ele, para o Pedro Henrique, chegou na disputa. A bola fica com o William Carioca. Ele marcou aqui um toque de mão, Genário Santos. É, ele está dizendo, né? Ele viu, né, esse toque de mão de quem eu não sei, né? Sinceridade, eu não sei. Este é o Timão Campeão abraçando você de Malhador. Muita bonita Ribeirópolis. Toda a moçada ligada no som da 93.1. 4 minutos. 45, vamos aos 49, né? O Catene Peixoto? Isso. 4 minutos de acréscimos, vamos aos 49. Muito bem, garotinha. Já bateu pro campo de ataque aqui. André Luiz bate bola para Felipe Alves, mete a cabeça. Jacobina afastou, ele cai com o Juan. Desvia a bola. Aí vem o garotão. Jacobina bateu pro ataque para o garotão dominar. Pedro dominou, vai pro chão. Ele falta. Chega o goleiro na sequência. André Luiz para defender o gol do Lagarto. Já defendeu, tem pressa. Toca para Márcio Duarte. Acelera o jogo. O Lagarto tenta dar o contra. Tenta dar o troco. Tenta vir pro ataque. O Lagarto com o Márcio Duarte. Já cai nessa jogada. Ele para, toca na ponta para ele. Velto vem por dentro, faz a proteção. A mão pra cima dele, pega a bola com a mão. O árbitro marca a falta, dizendo que é falta do lateral do Itabaiana em cima do meia do Lagarto. O Elivelto, camisa 8. Futebol é com o Timão Campeão da 93. Tangará Material de Construção, Rua Espiridião Noronha, 811, Centro, Itabaiana. Se vai construir, se vai reformar, vá na Tangará. 46, vem pro ataque, Lagarto. Hugo despacha, afasta a bola, sobra com o Elivelto. Domina Elivelto, vem bola tocada na ponta com o Juan. Agora sim na esquerda, vai tentar a jogada. Tocou para Elivelto, giro, toca atrás ali onde está Márcio. Vai de pé em pé, chega, faz a. Acaba com a festa ali, o Tesca já. Não foi falta, não, diz o árbitro. Com o Márcio Larteceu, com o Lagarto, no ataque na esquerda, cruzando, vou grunar. Área, mete a cabeça. Esse Hugo tem impulsão fantástica. A sobra com o Juan, tocou o Juan para Vanderlei, sai do gol, Chefs, e defende no gol do Itabaiana. Tem pressa para quebrar no ataque para o Pedro Henrique. Vai para frente, manda o Hugo, manda também Diego Bispo. Quebra da bola no ataque na ponta esquerda para Pedro Henrique tentar amortecer a bola. Vem o zagueiro, Ítalo atrasando a bola com elegância nas mãos, no peito do André Luiz, que faz uma graça e vai na sequência praticar a defesa no gol do Lagarto. A 93 que anuncia para amanhã, 6 da Matina, Jornal da Manhã, na apresentação do Rússio Santana e toda a equipe em ação no seu rádio. Para a tocada do André na ponta para Felipe Alves, vem para afastar aqui. Paulinho afastou, vem o garotão Jacobina. Bora tocar para Batata, atrás da meta. Sai ali exatamente o Diego Bispo, capitão aos 47. Faltam dois com tempo de acréscimo. Com tempo de acréscimo. Vem Diego Bispo, capitão do tempo de clube. Vai tentar despachar a bola. Voltou bola para Jacobina na defesa. Empurra mais à frente para Hugo, que desce, recebe o passe. Vai embora, conduz a bola por dentro. Solta para Jacobina. Lagarto fechado ele atrás. Vem Jacobina, toca na ponta da direita, onde está colocado Diego Bispo. O zagueiro tem pressa, vem pro campo de ataque. Lançamento é para Pedro Henrique. Da bola aérea. Subiu mais uma vez. Sandra Luiz defende no gol do Lagarto. Faz a defesa e já parte pro campo de ataque, tocando a bola na lateral direita com o Guilherme Lucena. Ele faz o lançamento à frente. Hugo se estica tudo na cabeçada, corta, encosta para Jacobina. Jacobina toca a bola onde está Ramon. Na defensiva pela direita, tenta vir pro campo de ataque. O Ramon para Jacobina. Jacobina carrega, empurra mais à frente para Aurélio. Na movimentação de pé, vem tricolor com Aurélio. Toca Aurélio nessa bola na ponta direita. Atenção, demorou, tocou para Jacobina. Jacobina rolou para Batata no sufoco. Batata ganhou, vai embora Batata na esquerda. Batata, eles é minha. Aí vem Aurélio, pega a posse de bola, desceu. Aí Aurélio dominou. A jogada, balança o corpo, faz a cuida, botão encostou para Paulinho. Paulinho toca essa bola, Paulinho. Paulinho cruzou na área, na cabeçada do Everton. Zagueiro vem para afastar no time do Lagarto. 48 minutos para acabar o tempo de acréscimo. Vem bola com Felipe Luiz, tenta passar, vem ali para afastar. Jacobina coloca a bola para a linha lateral. Manual para o time do Lagarto fazer a cobrança aos 48 e 20. Vai acabar a primeira etapa de partida e ninguém mexeu no placar do Shopping Peixoto, Shopping da cidade Itabaiana. Aqui para arremessar, Guilherme Lucena, os 48,5, arremessado o campo de ataque para o contrário para Felipe Luiz. Volta para Guilherme Luceno, lateral despachou bola para o campo de ataque. Sai da meta, Jefferson. Jefferson sai, tem pressa, pode quebrar no campo de ataque. Diz que vai quebrar no ataque, 48,40. Bateu bola na ponta para Pedro Henrique na cabeçada. Tentar o desvio, chegou no alto do Everton com a BC primeiro. Vai acabar, ele já olha para o relógio. Vem bola com Charles. Domina Charles, protege, voltou. Pode acabar, estamos com 49. Bola tocada na frente, Pedro, não. Chegou ali Diego Bispo para acabar com a festa. E volta a bola para Jacobina. Devolve na defesa aos 49 e 20 segundos. Ergue o braço, Cláudio do Santos Júnior. Determina o fim da etapa inicial aqui no Medenção. Primeiro tempo já era. E ninguém mexeu no placar da Casa São Vicente. Itabaiana 0, Lagarto também 0. Ele está chegando para comandar o intervalo diferente da 93 FM Itabaiana. Aqui na 93 FM, porque você sabe, nós nós estamos sintonizados em você. Aqui não deu para ninguém. Zero para um lado, zero para o outro. Esse placar está classificando o Lagarto para a final do campeonato sergipano de futebol. É isso mesmo. O placar classifica o Lagarto para a final do campeonato sergipano de futebol. Carlos Eloy, oi, você me diz aí. Acredita que o segundo tempo dará para o Itabaiana? Pode falar. Está sim. Está escutando bem? Tranquilo. Vamos embora, vamos embora. Sim, Genaro, acredito sim. Agora vou pedir a ajuda dos amigos, né, no YouTube do 93 Notícias. Agora no intervalo, acredita na classificação do Itabaiana ou do Lagarto? Daqui a pouco a gente interage com a turma. Ok, obrigado a Carlos Eloy. Ele está aí ouvindo no sintonizado. Catiane, me diz aí, do Itabaiana, quem é Brando Guimarães tem, se quiser mudar, Catinha? O Evandro tem à sua disposição para substituições o goleiro Bruno com a 22, o Rafael Chagas com a 13, tem o Pinheirinho, também está à disposição o Cofi com a 15, Levi com a 16, Thiago Fagundes, 17, Otávio, camisa 18, o atacante Thiago Santos com a 19, Rafael Amoroso com a 20, Helrisson também está à sua disposição, o Thiago Soares e o Rafael Cruz, camisa 24. O outro lado, Gilberto Nascimento, Betinho. O Betinho tem à sua disposição para substituição nesse segundo tempo, Salazar com a 13, Ian, camisa 14, Diego Teles com a 15, Daniel, ex Itabaiana, camisa 16, Murilo, 17, Júnior Mandacaru, 19, Candinho com a 20, o Christian Aguada, camisa 21, Hugo, camisa 22, Chiquinho, 23 e o Fábio Henrique, goleiro, camisa 26. Genário. Obrigado, Catiane Peixoto. Deixa eu saber de Almir Andrade. Além do Palmeiras vencendo por 2-0, o Santos está vencendo. O detalhe do Santos: o Santos está vencendo, agora está disputando por uma situação difícil, né, no campeonato. Se viesse a perder, poderia até cair para a segunda divisão do Paulistão, não é isso, seu Mimi? Exatamente, Campeonato Paulista, intervalo: Corinthians 1, Novo Horizontino 0, Mirassol 1, São Paulo 1, Ponte Preta 0, Palmeiras 2, Santos 2, São Bento 0, São Caetano 0, Ferroviário 3, Genário. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma voltinha no comércio de Itabaiana e a gente retorna daqui a pouco. Sergipão, Sportnet SP 2021. Oferecimento: Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, Rua Quintino de Lacerda, número 503, Centro, Itabaiana, Sergipe. Tratamentos odontológicos, clareamento dental, endodontia, canal, odontopediatria, ortodontia, prótese dentária, implante dentário, cirurgia oral menor e bucomaxilofacial, dentística, periodontia. Telefone 799-9998-2221. Responsável técnico, Dr. Daniel Mendonça, CRO, Sergipe 1546. Biofísio, fisioterapia especializada, Rua José Alves de Lima 41, fones 3431-5049 ou 988913743. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e parabólicas digitais, Sky, Claro e Oi TV, na Rua 7 de Setembro. Oficina Helenilson Motopeças e Casa Lotérica Santa Helena, do Giovanni de Gil da Rifa, Ribeirópolis. Portal 93 Notícias, tudo sobre esporte, política e muito mais. As mais belas semijoias, JSL Folheados, de Itabaiana para o Brasil. Raco Cosméticos Itabaiana, Praça Fausto Cardoso 155, ao lado da Matriz de Santo Antônio. Eu estava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, vejam só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão, na autoescola Itabaiana encontrei a solução. Autoescola Itabaiana. Autoescola Itabaiana. Serviços de primeira habilitação, renovação, mudança e adição de carteira em todas as categorias. Aceitamos todos os cartões. Autoescola Itabaiana. Empresa com a marca administrativa de Talisson e Valmir de Francisquinho. Alô? Rui? Oi, comadre. Compadre, corre aqui pra casa que o Ruizinho se machucou feio brincando de bola. Em momentos assim, um plano de saúde te dá algo fundamental: tranquilidade. E a Supera, que sempre cuidou do seu patrimônio, agora cuida também da sua família. Conheça nossos planos. 3431-1803. Supera. Vá seguro. Ruizinho, o que foi isso? Nada, pai. Tá inchado, mas dá pra jogar. Ninho Tintas. Tintas automotivas, industriais e para laqueamentos. Além de compressores, máquinas elétricas e uma grande variedade de produtos para você, amigo pintor. Fone 3431-1645 ou 99969-9195. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501, Itabaiana, Sergipe. Armazém da Bebida. Tudo em bebidas. Trabalhamos com atacado e varejo e cerveja gelada todos os dias. Agora em novo endereço. Venha nos fazer uma visita e garanta os melhores preços da cidade. Armazém da Bebida, Rua Boanerges de Almeida, Pinheiro, número 1023. Telefone 996756922. As mais lindas sugestões em presentes para o Dia das Mães você encontra no supermercado Messias Peixoto. Eletrodomésticos, celulares, secadores, chapinhas, artigos de cama, mesa e banho, utilidades para o lar e muito mais. Comprando eletrodomésticos ou utilidades acima de R$500, parcelamos em até 18 vezes no Banese Card. E mais, na compra de produtos Maratá, você concorre a uma moto Chinerai 0 km. Supermercado Messias Peixoto, com duas lojas, uma no centro e outra no Shopping Peixoto. Tangará Material de Construção, Rua Espiridião Noronha, 811, Centro, Itabaiana. Se vai construir, se vai reformar, vá na Tangará. Sportnet SP, acredite no seu palpite. Zap 11 98636 1925. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. Show de bola, balanço do intervalo. Cenário Santos. O balanço do intervalo da FM Itabaiana 93,1. Bola rolando. Bola rolando, donde? Campeonato Mineiro, Independência, segundo tempo, começando agora, América 1, Cruzeiro 0. Genário. Ok, obrigado, Almir Andrade. Qualquer outra informação, qualquer gol do Palmeiras, você me diga, porque senão Márcio lhe dedura, viu? Márcio lhe dedura. Não digo nada a você. Não, depois fica. Deixa eu mandar um abraço daqui também pro Pablo. O Pablo é torcedor do Flamengo, na embaixada do Flamengo aqui, mas é torcedor do Itabaiana também. Pablo de Zé Antônio, ouvindo o Timão campeão da FM. Grande Itabaiana. Pablo, gente fina, viu, Genário? Verdade. Só que o seguinte, eu quero saber de você. Mudaria, veja bem, o Itabaiana mudou de aspecto no jogo em si. Esse jogo agora aqui, Eloy, na minha visão, jogou o Itabaiana e o Lagarto ficou levando balha. Só que o Itabaiana não conseguiu fazer os gols. O que você faria se técnico do Itabaiana, se fosse você, o Evandro Guimarães, fazia o quê, meu caro Eloy? Eu digo a você, perguntando sobre o Evandro, porque o Evandro é que precisa vencer, o Itabaiana é que precisa fazer gols. O Itabaiana, nesse segundo tempo, vai ter, se pense em se classificar, fazer dois gols, né? Eu, se pudesse substituir, eu sacrificaria ou Aurélio ou Técio Cajá. Provou que os dois sozinhos, e eu acho que até o Técio era quem que eu tiraria. Está bem abaixo daquele jogador que a gente conheceu. E colocaria o Thiago Santos. Botava mais um homem na frente, junto do Pedro Henrique, que foi, junto com o Batata, os dois melhores jogadores do Itabaiana. O Batata com muita força, o Batata conseguiu desarmar 5 bolas, né? E o Pedro Henrique com muita vontade. Você vê o fardamento do Pedro Henrique, né? Que começou camisa branca e o short branco, né? E meiões brancos, tá da cor da lama mesmo, se jogando, né? Se dedicando. Agora tá faltando, né, esse homem que era para ser o Aurélio, o Técio, dá uma bola mais redonda pro Pedro Henrique. Mas, né, Itabaiana pode sim, né, é clássico. Bem e bom. O Lagarto continua com um time extremamente competitivo, um time que não é bobo, chegou até essa fase. O Lagarto de bobo não tem nada e vai esperar os espaços do Itabaiana. Eu vejo esse camisa 9 do Lagarto muito abaixo do time, jogador bem limitado. O Vanderlei. Mas deixa eu perguntar de quem é o gol lá pro Almir Andrade. De quem o é Wesley, o gol? Do Palmeiras, 1 minuto do segundo, segundo você tempo. Mas eu já tinha sido informado aqui, viu? 3-0, viu? O Márcio já tinha me dito aqui, viu? Vamos lá, meu amor. E aí você tem no Vanderlei, mas tem, né, principalmente nesse camisa 10, o Charles, né, um jogador que se movimenta bastante. E a importância do jogador Juan. Juan defende muito bem. e aparece, né, nas armações, aparece protegendo. Então, jogador diferenciado. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Genari, amigos da FM Itabaiana, do Portal 93 Notícias. Nós estamos aqui no YouTube, né, do nosso canal. São mais de 200 pessoas agora interagindo com a gente. O Vitor Yuri, torcedor do Lagarto, um abraço para você. O George Sisto, o Luciano Souza, segue Verdão. O Cleiton Bonito está aqui, viu, Genari? A torcida do Sergipe entrando, interagindo com a gente, né? Tirando até um sarrozinho já com os outros torcedores e os torcedores do Confiança, né? O Marcos Santos, né? Para cima deles, Ceboleiros. O Luciano Souza, né? O José Raimundo Fontes, bora Lagarto. Deixa eu ver aqui, Gilberto Oliveira está mandando um alô aqui. O Tauan Souza, Itabaiana tem que jogar praticamente o tudo ou nada, isso mesmo. A Tatiana Santos está aqui, ó, mandando, pedindo para Edilson mandar um alô para os amigos de Lagarto, que tem muita gente de Itabaiana que mora em Lagarto, realmente é um estado sensacional. E o Edivaldo Oziro está lá no Japão, amigo do Betinho, acompanhando o Betinho, torcendo para o Betinho. Isso é a magia das redes sociais, isso é a magia da internet, onde você tem, através das ondas sonoras, a possibilidade de nós estarmos, como hoje, no Chile, no Paraguai, no Japão e assim vai. Então agradeço a vocês. No Catar. No Catar, opa, 22, né, rapaz? Tô sabendo aí, viu, primo? E o primo rico vai levar o discinho de esse de primo rico, esse primo rico, esse menininho de Jansá. Vai caprichando aí no seu inglês. Vai, né? Quer transmitir Copa do Mundo, é isso aí, tá certo. Ah, mas ele já transmitiu, né? Já. É Deus transmitiu em 98. Na França, foi 98. Na França. Estive lá em Osvaldo Ferrier. Durante como? Osvaldo Ferreira, um bom tempo com a seleção brasileira, não? Tá vendo, Genário? Você? Ah, ele foi na Torre Eiffel. Sim. Quem sabe o menininho de Jansá volta, né, em 22 a cobrir uma Copa do Mundo com a rádio de Sergipe. Quem sabe, né, Edilson? Claro que sim. Tudo é possível, né? Catiano, diz aí, Catinha. Por aqui, Otávio e Thiago Santos se aproximando já sem o colete de banco reserva, viu? Possivelmente substituições aí da equipe do Itabaiana. Otávio, opção de ataque, aliás, de meio campo, e o Thiago, opção de ataque. E aí, meu caro Carlos Eloy? O Evandro Guimarães não tem muito o que fazer, Genaro. Vai por tudo ou nada, né? Vai abrir o time, né? Vai tentar no início fazer um gol. Otávio é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho que Otávio, Batatinha, esses jogadores são jovens. A direção de Itabaiana ter mais cuidado e, né, naturalmente, ir para cima. O Vinícius, aí no Santa Mônica, obrigado, Vinícius, aí pela audiência. Um abração para todas as mamães do mundo nesse Dia das Mães. Ô Eloy, você concorda com o Edilson? Tiraria o Técio e o Aurélio? Eu falei, né? Eu até tava conversando aqui antes da nossa William participação. William não volta. Nem batatinha. William não volta, eu já vi ali. Eu na minha tá opinião, sacanagem. Tiraria batata, um ou outro. Tirar batata tá de sacanagem, não o treinador. Não pode. Batatinha... O melhor jogador do Itabaiana não vai de campo, rapaz. Embora o Otávio vai no lugar dele. Não, ele quer esculhambar o time, então. Tá chegando também o Candinho pela equipe do Lagarto. O que é que ele fez aí com essa alteração? Tirou a batatinha, ninguém sabe se ele sentiu ou não. Botou o Otávio, né, um homem também que tem mais força no ataque. Agora não tem a parte defensiva que Batatinha tem, que segurou muito pelo lado esquerdo. E tirou. Ganhou todas as bolas no meio de campo. Foi o cara que mais desarmou e mais roubou bola. Então, tirou o William e vai botar o Thiago Santos dentro da área, seja o que Deus quiser. Lembrando que essa zaga do Lagarto, o Ítalo e o Everton, não perderam nenhuma bola na cabeça, nem no primeiro tempo de hoje, nem no jogo passado. Então, eu acho que bola aérea não seria, né, não será o caminho mais fácil para chegar ao gol. Acho que também precisa trabalhar essa bola mais na frente. E o Thiago estreia cabelo novo, né? E ele agora tá com cabelo pintado de loiro. Loiro, é? Bom. Oxigenou o Thiago Santos. Sai o 9 e entra o 20 no Lagarto. Quem são eles, minha cara Catiane Peixoto? Tá saindo o Vanderlei e entrando o Candinho, camisa 20, pela equipe do Lagarto. Ou seja, bota um homem de meio campo no lugar de um atacante, meu caro Eloy. No Itabaiana a gente já disse. Não? Mas ele... o Lagarto tira um atacante e bota um homem de meio campo. Ô, Genário, deixa eu mandar aqui um alô aqui ao nosso vice-presidente da Federação Sergipana, Luiz Santana, aqui, ó, tá aqui prestigiando, mandando um alô pra todo o timão campeão aí que tem Genário Santos na frente. A gente, praticamente, a gente tá acompanhando aqui o jogo, né? Quando a gente falou que o Vanderlei é um jogador abaixo do nível do Lagarto, a prova tá aí, né? Botou um Candinho, que mais é um homem. É pra fechar mais o meio de campo, isso, né? Mesmo. E vai deixar o Felipe Alves mais na frente fixo. E o Itabaiana vai tentar o tudo ou nada. Ok, o gol é de onde, seu Mimi? Campeonato Carioca, Fluminense. Gabriel Teixeira faz o segundo pro Fluminense. Tem gol também na Arena do Pernambuco, Campeonato Pernambucano. Náutico faz 2 aos 10 minutos do segundo tempo. Náutico 2, Santa Cruz 0. Edilson Souza, o Explosão do Brasil é com você. Muito bem, estamos chegando para segundo tempo de jogo. De muito mais emoção para você. Apito o árbitro, bola está rolando, Beira Andrade. FM Itabaiana. E seja o que Deus quiser. Aqui bola tocada para Pedro Henrique, chega para afastar ali, afasta ali Juan, deixa a bola sair para linha de lado, lateral para o Lagarto bater na ponta direita, lançamento na frente para Candinho, mete a cabeça para o quarto ali Paulinho, solta a bola lá para linha de lado, lateral para o Lagarto cobrar novamente com o garoto Guilherme Lucena. Lucena chegando para arremessar na ponta direita no campo de ataque, Lagarto chegando ofensivamente nesse começo da segunda etapa de partida. Bola tocada, vem buscar Candinho, voltou, bola tocada na lateral, viajando para linha lateral. Na devolução para o Guilherme Lucena, abraço, perdeu pela linha de lado lateral para o time não bater. Pedro Henrique sobe na cabeçada, aqui vem para afastar Guilherme Lucena, complementa ali atrás o garoto Otávio. Otávio domina, voltou na defesa, a bola tocada para Hugo, de primeira do Otávio, trabalho jogado, voltou na defesa para o garoto Diego Bispo. O cartão gira, empurra na quarta zaga para Hugo. Hugo desce, tenta empurrar o tremendão para o campo de ataque, atenção, vem tricolor. Hugo desce, rula na ponta, vem buscar o Aurélio, tenta a jogada, bateu na ponta para Pedro Henrique, chega para afastar Guilherme Lucena, dá um bico na bola, bateu para o campo de ataque, a sobra cai com o Diego Bispo, o capão urso da 3 para trás, com a faixa de capão, toca a bola na ponta esquerda, lá na frente para Paulinho. Paulinho parte, vai pro apoio, Paulinho na ponta esquerda, rolou na frente para Pedro Henrique. Pedro foi derrubado pro chão, é falta, né, Legionário? A falta existiu, falta de ataque, falta no, aliás, falta de defesa no atacante Pedro Henrique, ali na linha intermediária. O Aurélio cobra pelo time do Itabaiana, 0-0. A informação para Shopping Peixoto e Supermercado Messias Peixoto, tudo pertinho de você. É falta, chegando Aurélio, camisa 8 para bater na esquerda, quem sabe gol tricolor. Acontece o primeiro da partida. Aurélio se prepara para fazer a cobrança, atenção na direção da grande área, bola área, viajou, Diego cabeceou na marca do gol, e a bola vai caprichosamente para a linha de fundo. É tiro de meta para André Luiz, batendo o gol do Lagarto. Você ligado no som da cidade, FM Itabaiana, liderança absoluta de ponta a ponta no seu rádio, na sua vida, no seu coração. Tiro de meta para André Luiz, batendo o gol do time do Lagarto. Não tem nada de pressa. O Lagarto vai cozinhando, vai se classificando para a final do campeonato, mas falta muito tempo. Estamos com 2 minutos da primeira, da segunda etapa de partida. Bateu para ataque, tenta chegar Otávio na cabeçada, empurra a bola para ataque, despacha aqui, mas Duarte bateu para Candinho. Hugo na cabeçada, Leviola cai com Otávio. Otávio protege, faz o giro em cima do goleiro. Charles toca na lateral esquerda para Paulinho. Paulinho é quem desce, vem tricolor com Aurélio. Aurélio por dentro, faz o giro, passou pelo Serginho, foi derrubado com falta. Foi parado com falta, o Aurélio, camisa 8, é falta marcada. Vem para bater o Aurélio, toca para Otávio, despacha a defesa. A bola foi muito forte, passa pelo Hugo, vai sair da meta ali o Jefferson. O Diego Bispo esquece a minha e vou atrás dela. Já faz o toque para o Hugo. Hugo é quem desce na defesa, toca a bola para Jacobina. Jacobina girando, faz o toque na defesa, mais atrás ali para Diego Bispo. Tocou na lateral, vem buscar aqui Ramon para Jacobina. Jacobina faz isso não, bateu errado na bola, Jacobina. Aí Serginho disputa, ganhou, tocou bola para Felipe Alves. Jacobina vai na recuperação com muita força para o Itabaiana. Jacobina recupera, despacha em cima do atacante do Lagarto. Bola vai para a linha de fundo, é tiro de meta para o Jefferson, batendo o gol do Itabaiana. Futebol com mais emoção com o time campeão da 93. Autoescola Itabaiana, tirando e trocando sua CNH de todas as categorias. Empresa com a marca administrativa de Talisson e Valmir de Francisquinho. Vem Paulinho, cruzou na área, tentou bater pro gol, bateu, Tescajá pro gol. Não entra, voltou com o Tescajá. Nossa senhora, como é que perde um gol desse, Genário Santos? Ah, não dá pra entender se essa bola não entrou, por que não entrou? Mas da bola não entrou, Edilson Souza, acredite, não entrou. Carlos Eloy, esse gol aí, esse Lagarto é sortudo também, viu, Eloy? Não é sortudo não, viu, Edilson? O goleiro do Lagarto impressionante a defesa que ele fez. O Tess bateu até alto, forte, e o André Luiz fez aquela defesa que vale gol. Nossa senhora, essa aí tem que comemorar como se fosse um gol marcado, Genário Santos. É verdade, 0-0, a informação na 93 para casa, São Vicente. Bate pro campo de ataque, Jacobina vem na cabeçada, não alcança nada, ela vai de graça nas mãos do Jefferson no gol do Itabaiana, com as mãos ele sai jogando na esquerda com o Paulinho, Paulinho já partiu pro campo de ataque, vem por dentro, solta pro Otávio, Otávio passou pelo cantinho, Otávio faz a proteção de bola, toca na ponta pro Otávio, chega, bola tocada ali pra Jacobina, Jacobina voltou desligado do jogo, viu? E vem o Lagarto pro campo de ataque, o Otávio vai na bola, encosta para Aurélio, já retoma o contra-ataque na ponta esquerda, passou Paulinho, Paulinho é quem perde, vai pro canto na esquerda, Paulinho desceu na trás esquerda, Itabaiana vai cruzar na área, lançamento pro Otávio, faz a proteção, bateu pro gol, no desvio do zagueiro, linha de fundo, e a bola me parece que bateu na mão, foi pênalti, ele não marcou não, Genário. Ele só deu o escanteio, bola, e vai para lá, Aurélio com a 8, cobrar pelo Itabaiana, a bola vai ser alçada na área, 0-0, a informação para Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes e Santos na Quintino de Lacerda. Só da Itabaiana neste comecinho do segundo tempo. Escanteio, hora para batida na esquerda. Quem sabe o gol agora, o Leve capricha na área. Sambi o filme, Paulo viajando na cabeçada. Passa pelo Otávio. A sobra de bola vem com o Márcio Duarte, que despacha para o campo de ataque. Ana Senta do Brasil, confira, galera. Itabaiana, são 5 da tarde mais 18, mais 20, mais 18 minutos. Eu confirmo, são 5 da tarde mais 18 minutos. E até sua vinda do Brasil. Tempo de jogo é placar. Estádio Medição é comigo mesmo. Esporte Net SP. Faça parte desse time, você também. São passados 5, faltam 40 para acabar o clássico do interior. E no placar anotando. Itabaiana! Quando desceu com o garotão, Pedro invade a área. Atenção, bateu, cruzou na área. Desce, bateu para em cima, voltou, bateu na trave. Pedro Henrique acerta o travessão num contra-ataque quase que fatal, Genário. É, rapaz, o Itabaiana tá chegando forte, chegando firme, tentando o seu primeiro gol aqui no estádio Mendonção. Agora a bola bateu na trave e é tiro de meta, que não tem impresso, o André Luiz para cobrar, o placar ali agrada, 0-0, a informação para nenhum tintas. Eu confirmo, passar vocês, faltam 39 para acabar o clássico no interior e o placar, você confere. Itabaiana! Zero Itabaiana! Lagarto! O verde e branco também não tem nada, o Berandrade chega mais com o placar giratório. Pela semifinal do campeonato alagoano, 15 minutos do segundo tempo, Aliança 0, CRB 1. Shopping Peixoto, tudo perto de você. Estacionamento grátis. 93 FM, show de bola. O cara de sempre na rádio da cidade, a rádio que você conhece, ligado em você, Genário Santos. Aí subiu, marcou impedimento, o Cláudio Lobo Santos Júnior, marcou falta, Genário. É, falta em dois lances, favorável ao time do Lagarto, impedimento, bola, vamos ao placar 0-0 para Armazém da Bebida. Era o Tangil em São Paulo, ligado com a gente, torcendo para o Tremedão, ligando para o celular do Edilson Souza, aí não posso atender, filho. Aí fica difícil, garotão, aqui lateral para o Lagarto fazer a batida no campo de ataque. Você do bairro Queimadas, obrigado pela carona, pelo carinho. Esta é a rádio que você conhece. Aqui vem para a tocada para o Lagarto. Ataque, meta a cabeça, afastou o Diego Bispo. Complementa na sequência o horário. Chega Jacobina, despacha para o campo de ataque para Pedro, que bateu errado. Lançamento para o Thiago Santos. A bola fica caprichosamente para a linha lateral. Futebol é com o time, um campeão da 93. Portal 93 Notícias. Tudo sobre esporte, política e muito mais. Estamos com muito passado o segundo tempo de partida no clássico. Com este placar, o Lagarto vai chegando à final do Sergipão para fazer com o Sergipe a grande final. Para a tocada do Márcio Duarte na ponta esquerda, meta a cabeça, afastou Jacobina, tenta chegar Aurélio, meteu o sapato nela, Juan antecipou, adiantou demais. Felipe Alves se perde com a bola pela linha lateral. Você ligado em Riachuelo, o Claudio Riachuelo, Claudão Riachuelo. O Alto Gargamel em Aracaju, no bairro Pau Ferro, agora chama-se bairro Dom Luciano Cabral Duarte. Alô, Wellington Gargamel. Bola tocada na defesa com o Jacinto. Bola na esquerda para Paulinho. Paulinho que desce, vem numa boa. Paulinho toca a bola para Pedro Henrique. Devolução para Paulinho. Fechou, lateral bateu cruzado. Aí vem Thiago, tenta a jogada, tenta driblar, não consegue. O desarme na sequência. Já partiu para o campo de ataque. O Lagarto partiu. Ali entre mais um lançamento ali. Bola vem para o Itabana atacar na ponta direita com Ramon. Zagueirão lateral desce, rolou por dentro para Thiago tentar chegar. Vai para o domínio Thiago, toca errado, despacha, mas bota para o campo de ataque. Oi, Almiro, aonde, filho? Tem gol no Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino empata agora. Corinthians 1, Novo Horizontino também 1, aos 15 minutos do segundo tempo, Edilson. E vem Tricolor outra vez pro campo de ataque na ponta da esquerda. Paulinho devolve na defesa para o gol, organizar ali a casa para sair bonito pro ataque. Gira para Diego Bispo. O capitão tá na zaga central, protege, tenta vir pro campo de ataque para pescajar. Mete o sapato, afastou ali, mas o Arthur e Arivelto dá um totalzinho na frente. Uma cavadinha. Despacha Diego Bispo pro campo de ataque para Thiago. Mete a cabeça, Serginho. Jogo está acelerado. Otávio Bispo tá a bola, mas comete a falta na sequência. Não foi nada não, vem bola com o Hugo, já toca na esquerda, bola tocada para Paulinho, mete a cabeça, Camilo vai embora, adiantou demais. Lagarto retoma, bola com o Elivelto, desce no Elivelto, tocou na ponta para o lateral, vai uma boa, Guilherme Lucena passou para apoiar além, vem com o Verdão, toca a bola para Candinho, chega Hugo por baixo no corte providencial para o lateral Otávio. Otávio já empurrou bola para Pedro Henrique, retoma o contra-ataque do Itabaiana. Jogo tá sexta, lá e cá, vem Pedro, se passa, é perigo, balançou o corpo na esquerda ainda, Pedro toca, girou na ponta direita para Ramon, tá livre na meia direita, aconteceu no peito, vem pro terreno com a bola dominada. Ramon faz a proteção, ninguém retorna. Ramon ganhou, passou, fugiu da falta. Ramon vai cruzar na área, cruzou na área, mete a cabeça, afastou lá o Ítalo, zagueiro tá sequência, complementa ali atrás o Mostadense, que é o Charles, tenta vir na garta pro campo de ataque, responde na bola. Jacobina faz o corte pra cima do Charles, prefere tocar, bola viajou pra Juan, segue o lance com o Lagarto na ponta direita, bola tocada pra Candinho, Candinho tenta passar, marcação do Paulinho pra cima dele, volta a bola pra Serginho. Olha, acertando o Brasil, confira galera. Itabaiana, cidade que mais cresce no Brasil. São 5 da tarde, mais 22 minutos. E atenção, ouvintes, tempo de jogo e placar. Estádio Medução, é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. Para acabar o jogo e no placar, anotando. Itabaiana! Tremendão está com zero. Lagarto! Também não tem nada, Birandrade. E o Corinthians faz o segundo aos 19 minutos do segundo tempo. De construção, Rua Espiridião Noronha, 811, Centro, Itabaiana. Se vai construir, se vai reformar, vá na Tangará. FM 93 Esporte. Edilson Souza. Uma festa ligadão na rádio que você conhece ao redor da cidade. Na festa do futebol, aqui vão para o Pedro Henrique, toca para Paulinho. Vai girando na retaguarda para o Otávio. Já movimentação de bola. Pode tocar na ponta. Aí vem pedir bola, Diego Bispo. Oi, Catiane Peixoto. Chegando pelo Itabaiana, Pinheirinho, camisa 14. E volta com Aurélio. Aurélio descendo no grande ciclo. Vai conduzindo a bola para o lado esquerdo. Tenta passar Paulinho. Ramon pede bola. Ramon recebe na ponta direita. Tricolor vai todo na pressão. Toca para Jacobina. Garoto, ele tocou. Jacobina recebeu. Caminhou Jacobina. Inversão de jogada na ponta esquerda para Paulinho. Tenta chegar. Mete a cabeça. Faz o corte. Atrás o garotão, que era 8 do camisa 8. Exatamente o garotão do Lagarto, que é o Elivelton, lateral pro Itabaiana fazer a cobrança. Agora sim, parou. Ramon vai embora. Isso. Eu pergunto, a opção certa aí do Itabaiana, Carlos Herói? Eu gostei, viu, Edilson? Ramon saindo. Precisa de ter mais força, né? Até porque tá com o Thiago e Pedro Henrique na área. E o Pinheirinho, ele bate muito bem no cruzamento. Pinheirinho número 14, não é isso, Catiane Peixoto? Isso, Pinheirinho 14, sai Ramon, camisa 2. Futebol é com o time campeão da 93. JSL Folhados, semijoias de Itabaiana para o Brasil. Estamos com 12,5 passado o segundo tempo de partida. Falta muito tempo. Tá para a quarta atrás com o Otávio. O Otávio gira, vai tocar a bola para a Tesca já. Domina, faz a passagem, foi seguro. Foi seguro, isso não pode. O juiz está muito distante do lance. Tá marcando no meio de campo, hein, Eloy? Esse que é o problema do Claudio Nu. Ele que enfim acertou agora o que diz a regra, aplicou o cartão amarelo, né? Mas não precisa, tem que estar mais próximo do lance. Até porque, Vedilson, nós não temos VAR no futebol sergipano. Então, tem que estar próximo. É, se for aquele do Flamengo, não dá, né, filho? E olha o time tricolor lá dentro. É falta, vem pra bater da Aurélio, dá falta, lançamento na área, na esquerda, na cabeçada, cabeceou pra fora, tentou o cabecear, reclamando o desvio, ele não marcou nada não, né, Genário? Só tendo de meta pra lá, porque gato. A bola realmente foi só a cabeçada dele, e ele não raspou em ninguém. É tiro de meta, não tem pressa o André Luiz, 0-0 o placar, agrada pra eles. Lotérica Santa Helena, do Giovani de Gilda Riff, é quem informa. Abraçando Nilson Mora, ex-atacante do Itabaraty, está em Aracaju, fazia muito gol. Nilson Mora, nossa camisa 7 do Itabaiana, está na capital, sergipana, torcendo pelo Tremendão. Horácio em São Cristóvão, Dério em Itabuna, ex-meio campista do Itabaiana, confiança em muitos times, vem pro ataque Tremendão, bola tocada pra Pedro Henrique tenta chegar o zagueiro, chega primeiro Ítalo, despachando a bola pra linha lateral pro Itabaiana fazer a cobrança, tem pressa com o Pirinho aqui na ponta direita, Pirinho pra arremessar na ponta, atenção, vai tentar jogar a bola no tumulto na grande área, Pirinho volta, toca pra Aurélio, vai devolvendo a bola pra Pirinho retrocedendo aqui atrás, bola tocada pra Diego Pires, já toca na quarta zaga pra Hugo carrega, Lagarto todo fechado, só dá Tremendão, tem que marcar esse gol Itabaiana, lançamento na área, chegou Tesca já, dominou pra bater pro gol, faz o toque pro Pinheirinho, invadiu, cruzou, bateu pro gol, muita força na bola, seu Pinheirinho Genário. É, ele cruzou certo, mas com muita força, quer dizer, cruzou na linha certa, mas ele levou a bola na mão e vale. Nossa, sai do gol, Sancha, despacha, mas a bola foi na mão, gente, sinceramente. Carlos Aló, a bola foi na mão do atacante. Aí até Felipe Alves. O VAR do Flamengo marcaria. Nossa, e na senhora. Frente do bandeirinho. Uma falha gravíssima. Ruim da molesta o cara de lá, Genaro. Daniel Vidal Pimentel, né? Verdade, ele é cego, devia ir passando uma ótica aqui. Cadê uma ótica aqui pra gente? Aconselho aí a Bai Brasil, né? Bai Brasil é boa, viu, Genaro? Agradecer a família Brasil aí. Bora. Anunciante do sabadão, viu, Edilson? Ah, tô acompanhando. Todo sábado, né? De 9 a meio-dia. O couro come. É no gogó da Ema, né? Coração história. Quem tá brigado com mulher e vice-versa. Nossa senhora. Bota pra chorar. Hora certa do Brasil, confira, galera. Na cidade que mais cresce em todo o território nacional, Itabaiana, são 5 da tarde, 28 minutos. E atenção, ouvintes do Brasil. Tempo de jogo é placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. Vão passar os 15, faltam meia hora de jogo, faltam 30 para acabar o clássico do interior no placar, anotando. 0 Tremendão. O Lagarto não tem nada, Almir Andrade. Chega mais. Semifinal do Campeonato Baiano no Carneirão, 26 minutos do segundo tempo, Atlético de Alagoinha 2. Juazeirense 0. Raco Cosméticos Itabaiana, Praça Fausto Cardoso 155, ao lado da Matriz de Santo Antônio. Uma festa com você na 93. Vai mexer o Lagarto, Catiane Peixoto? Isso, tá se aproximando o Diego Teles e também o Daniel. Quem tá entrando no lugar do Daniel é o camisa 10 da equipe do Lagarto, o Charles. Na verdade, o Charles tá saindo pra entrada do Daniel, camisa 16. Também entrando em campo o Diego Teles, camisa 15. Deixa eu ver quem saiu. Sim, informe. Tempo que for preciso. Agora filho. Sim. Ah. Camisa 5 da equipe do Lagarto, Serginho. E aí, Eloy? Essas alterações, o Betinho reforça cada vez mais o meio de campo, né? Com o Diego Teles. O Serginho sentiu, né? O Diego Teles tá entrando agora, Catiane. E o Daniel é aquele jogador que passou aqui, jogador que tem muita velocidade e vai tentar fechar para não correr risco e continuar com esse placar. Lembrando que se continuar 0-0, o Lagarto classifica. E o primeiro jogo da grande final do Sergipano é ir de volta, né? O primeiro sábado no Batistão e no seguinte lá no Paulo Barreto. Muito bem. Quem gol, Edilson? Aonde, Almir? Campeonato Mineiro, Atlético amplia aos 28 minutos do segundo tempo. América 2, Cruzeiro 1, Edilson Souza. E aqui vem falta, bateu o Guilherme Lucena, meta a cabeça, afastou o Bispo na sobra de bola, Jacobina chegou outra vez para aliviar ali na cabeçada, vem com o Candinho, invade a área, pra lá, pra cá, bateu cruzado, vem Lagarto, bateu de Diego Teles, batendo a bola, viajou pra linha de fundo, Genário. É, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta que Jefferson cobra pelo Itabaiana, 0-0, a informação para Supera Seguros. Lagarto adianta a sua linha de marcação, tenta pressionar, Jacobina pega a sobra de bola, vem carregando pelo dentro, aí foi a pelado com falta, Trumaco, falta pro Itabaiana bater, tem pressa, Jacobina bate, falta e para o horário, ele faz o giro no grande ciclo, vai conduzir a bola na direita, lançamento forte demais para Pirinho, aí não dá pro Pirinho. Olha o gol. Aonde? Campeonato Carioca, o Fluminense amplia, agora Fluminense 3, é Portuguesa 1, Edilson. Futebol com time, um campeão do 93. Shopping Peixoto, tudo perto de você, estacionamento grátis. Aqui já Otávio aí afasta, toca para o Pirinho na ponta direita, vai mais à frente com a Tesca, já ele marca falta em cima do Pirinho, falta marcada, vai ser cobrada a falta, tem pressa para fazer a batida de falta ali, Aurélio que deixa para Diego Bispo bater falta, rapidamente toca na defesa para Hugo, já parte para o campo de ataque, ele acatou de fechada na defensiva, vem bola com Aurélio, lançamento na esquerda para Paulinho, Paulinho recebe, desceu, ainda Paulinho empurrou para Pedro, faz a proteção, foi empurrado com falta, ele só marca a lateral, mas quem marcou a lateral pro Lagarto, moço lá da bandeira, Hugo vem na sequência, cobra o lateral Lagarto. Rapidamente, Hugo recupera para Itabaiana, que ataca, toca para Pedro Henrique, mete o sapato, faz o corte ali atrás do lateral, Guilherme Lucena. Hugo vai na cabeçada, vem para aliviar. Hugo carrega, protege adentro demais, perde bola para o Daniel, tocou na ponta, aí chegou para afastar Paulinho, toca para Pedro Henrique dominando. Já deu pro Pedrão, viu? Tá tonto agora o Pedrão na ponta esquerda. Desce aí, Lagarto, com Candinho. Aí vem Otávio por baixo, faz o quarto, domina, baixa a bandeira, miséria. Vai marcar o que ali, Genário Santos? Marcou falta de segundo ele, o Otávio fez a falta favorável, Lagarto 0-0, a informação de Armazém da Bebida. Armazém da Bebida, informa na certa do Brasil, confira galera. Em Itabaiana, são 5 da tarde, mais 34 minutos. E atenção, ouvintes, confira tempo e placar no Estádio Nação comigo. Sportnet SP. Faça parte desse time, você também. São passados 20, faltam 25 para acabar o jogo no placar. Você confere. Itabaiana 0. Lagarto. O Verdão também não tem nada até o momento. O Mirandrade chega mais. Pela semifinal do Campeonato Gaúcho, 26 minutos do segundo tempo. Grêmio 1, Caxias 0. Autoescola Itabaiana. Tirando e trocando sua CNH de todas as categorias. Empresa com a marca administrativa de Talisson e Valmir de Francisquinho. Uma festa com você, ligado 93 em você, que é muito mais importante. Aqui, pressão tremendão na ponta direita com o Pirinho para arremessar o Manoel na ponta no gol do placar. Vai sacudir, vai arremessar na grande área, arremessando na grande área para Jacobina na cabeça, desviou, tenta chegar, despacha o zagueirão Everton do Lagarto. Para tocar no ataque, Diego Bispo na cabeçada, toca a bola na direção na ponta direita. Respondeu que na sequência o lateral canhoto do time do Lagarto, mas Duarte, ele quer com o Pirinho, ele tocou na área para Pedro Henrique chegar na cabeçada, adiantou legal, Jacobina, Derman, Lema também tá boca do gol, bola para Thiago Santos, cabeçalha, ele mordece, toca a bola, se perdendo a bola para linha lateral, não chegou a sair não, Pirinho evitou a saída, trabalhou, tentou ganhar, Pirinho não consegue, voltou na defesa, ainda Pirinho toca por dentro, Pirinho retornou, recuou bola para Diego Bispo, pode tocar, atenção, vem com bola, Pirinho tocou na ponta direita para Aurélio, já partiu para o campo de ataque, o Jacobina voltou para Jacobina no peito, disparou o lançamento para o garotão de chegar, ainda chegou na cabeçada, faz o corte ali atrás, o ídolo zagueiro do Lagarto, jogo com muita disputa, muito pegado, mas o Itabaiana não chega para bater a bola no gol, Carlos Eloy. Pois é, o jogo tá brigado, o Itabaiana tá tentando, né, o gol agora não dá, a zaga do Lagarto também é boa, né, só bolão na frente, não tem centroavante que aguenta, agora, é disso, você que acompanha o futebol, né? Aquela zaga do Confiança, aquele cara de fora que chegou, Nério Barreiro. Um respeito que eu tenho a ele, um respeito. O Hugo do Itabaiana, ministro da defesa. Ah. Joga muito mais bola do que ele. Sim, sim. Esse Hugo é um jogador sensacional. É verdade. Tempo de bola, extraordinário. Ele não tem muita estatura, mas ganha todas no alto. Todas, impressionante. Que jogador, viu? Futebol é com o time, o campeão da 93. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, na Rua Quintino de Lacerda. Estamos agora com 22,5 segundo tempo, estamos na metade do jogo, gente. Ninguém mexendo pra cá. Com esse pra cá, o Lagarto vai chegando pra fazer a final do campeonato 2021. Sai do gol, André Luiz, pra bater a falta no campo de defesa para o Lagarto. Lançamento na esquerda, viajando a bola. Diego Bispo escorou na cabeçada, aliviou legal pra Itabaiana. Complementa na sequência aqui o número do jogador Lagartão, Sérgio Livelto, né? Que está em campo. Vem pra mostrar na cabeçada. Pirio cobra o lateral pra Thiago Bispo. Santos na cabeçada para Pedro Henrique colocar na disputa. Não passa pro Ítalo, chega primeiro, dá um bico e bota a bola pra linha lateral. Lateral pro Temenão bater, tem pressa, então vai cobrar com o Pirinho. Diz que vai jogar na grande área, chega ali Tescajar. Diz que vai jogar na grande área, vai mexer o Itabaiana. 16 que entra com 16, o Catiane. Levi, tá entrando, sai o Jacobina, camisa 5. E aí, Casaloy, essa alteração, você faria isso ou não? Não faria, não. Provavelmente o Jacobina deve ter cansado, porque o Levi. É isso. É pronto. Então, é isso, 6 por meia dúzia. Isso, a informação que chega. O Jacobina cansou, pediu a troca e entra o Levi. Aqui, lateral para Márcio Duarte, arremessando a defesa para o Lagarto. Vim para o campo de ataque, arremessou a bola. Bola viajando, não chega para o cantinho. Chega o Diego Bispo, aí cabeçou. Bola chega para o Otávio, vem para o chão com a bola. Faz o giro, faz a proteção, ganha o Otávio. Perdeu na sequência, ele marca a falta muito atrasada. É falta marcada. E é para o time do Itabaiana. Sai da frente, filho da mãe. Ô, Eloy, isso pode, Eloy? Não poder, não pode não. Agora, só para lembrar aquele lance do Otávio, Catiane... Amarelou, Otávio, não foi? Amarelou. Eu agredi um jogador, poderia ser expulso, viu? Ah, é? Foi. Como é que foi o lance? É lá no lance, numa disputa com o jogador do Lagarto, caiu no chão, o jogador segurou a perna dele e ele ameaçou um chute, uma agressão, e o Claudinho amarelou ele. Então... E vem Lagarto, tenta vir com o cantinho. Vem Diego Bispo, aí já faz o toque na ponta para Tescajar. Ele protege, tenta a jogada, passa o Tescajar. Adiantou demais, faz o corte ali a sombra. De bola com o Tremendão, com o Levi. Toca para Aurélio de primeira, bola viajando para Tescajar. Tocou na ponta esquerda, não passa na cabeçada. Guilherme Lucena faz tudo bem pro Lagarto. Já desce pro campo de ataque e lançamento para Felipe Alves chegar. Aí Diego atrasando a bola no gol, sai da meta ali, Jefferson pratica a defesa no gol de Itabaiana. Olha, certo do Brasil, confira, galera. Na capital nacional do Caminheiro, são 5 da tarde, 39 minutos. E atenção, vem todo o Brasil, tempo de jogo e placar. Estádio Medição é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São passados 25, 20, falta para acabar. Faltam 20 para acabar o jogo clássico do inteiro. E no placar anotando. Itabaiana! Até aqui tem zero. Lagarto! O verde, branco, verdão de Lagarto. Também não tem nada, Beira Andrade. Chega mais. Pelo semifinal do Campeonato Pernambucano, 35 minutos do segundo tempo. Náutico 2, Santa Cruz 0. Biofísio, fisioterapia especializada. Rua José Alves de Lima, 41. Uma festa com você aqui, vem na disputa, Hugo. Hugo recupera, posse de bola. Bola tocada com Otávio, faz a proteção. Vem pro campo, Hugo, ataque, o jogo está mordido, o jogo está pegado. Otávio desce, vai tocar na ponta, toca na ponta para o Aurélio. Enfia, mas é frente, é para Letes, fica já, dominar, proteger, vem na medida, atenção. Lançamento na área para Thiago Santos, mete a cabeça, não consegue. Chega o Everton para afastar. Vem com Otávio, Otávio levantamento, Tessio Cajá marca o gol, bateu pro gol, para fora do gol, Tessio Cajá. Isso não pode não, Genário, acontecer, Genário. É, e ele bateu torto pela linha de fundo, digo ele, o Tessio Cajá, a bola se perdeu para tiro de meta, André Luiz cobra 0-0, a informação para Tangará Material de Construções. Futebol é com o Timão campeão do 93. Armazém da Bebida, tudo em bebidas pelo menor preço da região, Rua Boanerges Pinheiro, 1023. 26,5, meu passado, Lagarto tenta vir para o campo, de ataque ele consegue. Felipe Alves domina mal, sai com a bola para a linha lateral, lateral para o Pedro cobrar, vai na pressão desesperadamente, e trabalhando busca no gol, que pode, quem sabe, levar a final, vai dando o Lagarto contra o Sérgio Pensa final, vem bola com o Hugo, toca na esquerda para Paulinho, recolhe o Paulinho, vem para o campo de ataque na pressão, vem Tremendão para cima do Lagarto, ela toca lá para o Pedro Henrique, ele ganhou, saiu da falta, ainda Pedro, dominou, cruzou para Thiago Santos, tá bugando na cara, área no alto, bom goleiro André do Lagarto, sai para ter que a defesa firme no gol. E praticando a defesa no time do verde e branco do interior, vai quebrar um ataque de espaço. André Luiz bateu bola na ponta direita, tenta chegar a Candeiro, consegue, ele faz a proteção na frente do Otávio, ele carrega e a bola sai para a linha de lado. Manual para Paulinho cobrando gol na defesa do Itabaiana. E ele já autorizou, já cobrou. Vem bola com o Hugo. Hugo toca para Otávio. Otávio para Hugo. Tabana vai tocando bola com o Hugo. Hugo para Otávio. Otávio que desce. Carrega bola para o campo de ataque para o garotão da 8. Faça o toque Aurélio na ponta direita para o Pinheirinho. Já partiu para o campo de ataque. Acontece que já o 10 jogou errado. Conserta Márcio Duarte. Vem por dentro. Toca de graça para o Levi. Levi bateu na ponta para Aurélio. Faz uma boa. Vai no gol do placar. Na linha de fundo vai cruzar. Lançamento na área. Tentou chegar para o gol. Bateu para o gol. Thiago Santos isola completamente a bola, Gemário. É, rapaz, a bola chegou lá e ele chegou escorregando. O Thiago Santos botou para a linha de fundo, tiro de meta, mais um que cobra. André Luiz, o placar é 0-0 para Supera Seguros. 24, quem vem aí, Catiano, fechou. Rafael Cruz está chegando aqui pela equipe do Itabaiana. Rafael Cruz, e aí, Renato Santos? Oi, Eloá. Coro como aqui na arquibancada, hein? É só do Lagarto, né? É o pessoal do Lagarto com o jogador do Itabaiana, o Grafite, que está aqui no banco. Tá essa confusão danada aqui. Nossa senhora, aos 28:30, uma confusão aqui na hipótese público. Nossa senhora. É porque aquilo ali não é jogador, não. Ali não é jogador, não. Gente, isso é uma partida de futebol, não é uma guerra, não, cara. Vem pro ataque, né, com Aurélio. Aurélio domina, faz o giro, faz a proteção, vai tocar a bola. Ainda Aurélio descendo. Aurélio carregando a bola pro campo de ataque. Soltou pra Tascajá, não chega pra Tiago Santos. Vem pra afastar. Otávio perde bola na disputa com o Juan. Lagarto vem no contra-ataque, toca a bola pra lá. O centroavante foi pego. Ele marca a falta do Diego Bispo em cima do 11, em cima do garotão Felipe Alves, Genário. A falta existiu e o cartão amarelo é bem aplicado, Edilson. Vai sair quem, Catiane Peixoto? Tá saindo 10, o Técio Cajá para a entrada do Rafael Cruz. Rafael Cruz, e aí, Eloy? Joga como o time do Itabaiana com essa entrada aí do Rafael Cruz? Então, ele tá tentando, né, o Técio que... particularmente no meio da temporada, né, da competição para cá, deixou a desejar. E o Rafa é um jogador habilidoso, jogador de velocidade. Então vai tentar o tudo ou nada aqui na retinha final. E fazer um registro. Não precisa, né? Acho que os estádios de Sergipe ou do Brasil estão sem público. É isso? Parece que tem público aqui. Mas né? Você tem aqui no estádio Teófilo Mendonça umas 300 a 500 pessoas. E todo mundo brigando, discutindo. Acho que não precisa. Quinta-feira, eu acho que não precisa, senhora. Né? Tem que. Né, a gente que torce pelo futebol. Aí vem amanhã, o governo do estado suspende. Acho que não precisa. É, o jogo nas quatro linhas. Nós estamos aqui tentando divulgar, tentando, né, levar as emoções. Agora não pode. Torcedor de um lado, jogador, dirigente do outro, tá discutindo que não vai levar nada. É isso mesmo. Hora certa do Brasil, confira, galera. Em Itabaiana, são 5:43 e a pessoa 20 do Brasil, tempo de jogo é placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Esporte Net SP, faça parte desse time, você também. São passados 31, faltam 14 minutos para acabar o jogo e o placar. Você confia? Você confere? Itabaiana! 0! Lagarto! O Lagarto também não tem nada, Berandrade. Pela semifinal da Taça Guanabara no Maracanã, 42 minutos do segundo tempo. Fluminense 3, Portuguesa 1. Ninho Tintas, tintas automotivas, industriais e para laqueamentos. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1501, Itabaiana, Sergipe. Sempre com você aqui, vem alterou. Se defende com o Everton, alterou, que é menina. Saiu Elivelton, camisa 8 para a entrada do Murilo, 18 pela equipe do Lagarto. Lagarto tudo fechado, é só para São. Vem Rafael Chagas, vem na ponta direita, vai cruzar, tenta o cruzamento, linha de fundo, escanteio, Genário. Isso que o Rafael Cruz cobra pelo time do Itabaiana é o segundo do jogo. 0-0 a informação para Supera Seguros. Rafael Cruz chegando para bater o escanteio aqui na direita. Na pressão, tricolor para cima do Lagarto. Vem Rafael Cruz, lançamento na área. Veja, mete a cabeça, afasta de qualquer jeito ali o cantinho. Tenta vir no contra-ataque o Lagarto, se pegar em perigo, tenta chegar na bola. Pinheirinho no carrinho. Providencial, né? Seria um lance danado, né? Se deixa passar a bola, seria perigoso, porque ele ficava frente a frente com o goleiro Jefferson. Tem gol. Aonde, Almir? Campeonato Gaúcho, Ferreirinha. faz o segundo para o Grêmio aos 36 do segundo tempo. Agora Grêmio 2, Caxias 0, Edilson. E aqui vem Davi, Levi domina para o lado, ele vai tentar se defender, ele vai girando a bola, adiantou demais, sai com a bola para a linha de lado, Arthur marca a lateral para o time do Lagarto. Cobra, Márcio Duarte vai lentamente para a bola, não tem pressa. Com esse resultado, o Lagarto está indo para a final do campeonato. Estamos com 32 minutos, segundo tempo de partida. Faltam 13 para acabar o jogo. O clássico no interior, pela tocada na ponta esquerda, mete a cabeça, faz o quarto ali o garotão Diego Bispo. Na sequência, vem Lagarto na sala de bola com o Diego Teles. Ele já gira, toca na ponta direita para Juan, na disputa com o garotão Paulinho. Chega primeiro, faz a proteção, ganha na sequência o arremesso para o time tricolor. Futebol é campeão, campeão da 93. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e antenas Sky. Claro. E Oi TV. Aqui, novamente, Lagarto desce para ataque, deixa com o Candinho, faz o corte, ele atrasou o bom zagueiro Hugo, vem com o Levi, na disputa de bola, Lagarto retoma, volta a bola com o Felipe Alves, na esquerda, tenta pedalar, balançar, cruzou, tentou chegar o Daniel, a bola vai para a linha de fundo, lance de perigo, hein, Genário? É, de perigo, mas o jogador estava displicente no lance, já cobrado, tiro de meta, 0-0, informação para Armazém da Bebida. Armazém da Bebida, Lagarto volta novamente com o Daniel, na cara ali do Levi, ele comete a falta em cima do Daniel, o Arthur marca a falta pro Lagarto fazer a cobrança, palma perigosa não, muita distância, mas não leva muito perigo não, né, Genário Santos? Não, mas aí tem que ser o seguinte, bola parada, se erguida na área sempre perigo, 0-0 a informação na 93 para a Lotérica Santa Helena do Giovanni de Gilda Rifa, Juan, em Ribeirópolis. Juan chegando para fazer a cobrança para o Lagarto, que vai empatando e vai chegar na final do campeonato. É falta, toma distância para fazer a cobrança, Guilherme do Seneca Camis 2 marcou um golaço lá no jogo da ida, lá em Lagarto, no primeiro jogo. Semifinal do Sergipão 2021. Vem, Guilherme Sena bateu por uma bomba na trave, tentou na cabeçada, defende na sequência. Chato, Genário. É, rapaz, o cara tá de sorte. Agora isso é falta pra cartão, viu? Isso aí é falta pra cartão. Murilo. Murilo. Esse rapaz bate, que não é brincadeira, mas agora ele impediu que o goleiro saísse jogando. 0-0, a informação para Biofísio. Sai jogando errado, ali atrás Hugo, entrega a bola de graça para o Lagarto, desce com o Candinho, toca por dentro, volta para Juan, despacha a bola para Candinho. Candinho desceu na ponta direita, tenta balançar, foi derrubado, é falta, outro diz que é falta, no marcou na trave, tá Miami. Tem pressa, Paulinho para Pedro Henrique, Pedro para Levi, volta com Aurélio, faz o giro, faz uma movimentação de bola, toca na dele, bola, toca na direita para Pirinho, boa inversão de jogada, vem trabalhando para ataque. Bola tocada na ponta, Rafael Chagas domina, tenta caminhar pro campo de ataque, atenção, balançou, tenta o drible, pedalou, passou, ganhou, rolou bola pra ele, Aurélio, moção da 8, caminhou, vai tocar a bola pra Levi, na esquerda, vem pressão, tricolor agora, tenta tocar para Pedro Henrique na meia esquerda, tenta jogada por dentro, atenção, tenta levantar, lançamento é pra ele, Rafael Chagas amortecendo no peito, vem Rafael Chagas, toca a bola, não, prefere fazer o drible, faz a volta, caminhou, Rafael Chagas tocou na ponta pra Pinheirinho, de primeiro pra Rafael Chagas, tentou chegar, Zarra, Murilo faz o corte ali atrás para o time do Lagarto, complementa na sequência, Daniel adiantou demais, vai ali o Aurélio, chegou na frente para Tage, vai sair da falta não, dominou Aurélio, cavou, voltou bola, encostou na defesa para Diego Bispo, o zagueirão bateu para o campo de ataque, lançamento na ponta para Rafael Chagas chegar, tentar na cabeçada, faz o corte na sequência, Diego Bispo ganhou mais uma, tocou na ponta esquerda, na pressão tricolor, volta a bola com o Paulinho, Paulinho desceu na ponta, vai cruzar, lançamento na área, tentou chegar, Rafael Chagas, bateu para o gol, para fora do gol, Rafael Chagas, Genário. Ah, você muda o nome aí, é Cruz. Rafael Cruz chegou batendo, finalizando, a bola se perdeu. Goleiro tá agora caído, segundo, tem mais outro caído aqui. O Daniel. Lado, Daniel. Não combinaram, caíram os dois. É a espera, gastar o tempo, 0-0, a informação para Raco Cosméticos Itabaiana. Hora certa do Brasil, confira, galera. Itabaiana, são 5 da tarde, mais 50 minutos. E atenção, vintas do Brasil, tempo de jogo e placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São passados 36, faltam 9 para acabar o clássico do interior. E no placar, anotando. Itabaiana! Até aqui tem 0. Lagarto! Também não tem nada, Beira Andrade. Semifinal do Campeonato Pernambucano, 48 minutos do segundo tempo. Náutico 2, Santa Cruz 1. Supera, corretora de seguros, protegendo seu patrimônio. Rua Boanerges Pinheiro, 124, Itabaiana. 93 FM, show de bola. O uma festa com você na 93, ao seu lado, que é muito mais importante. Aqui é falta pro Itabaiana fazer a batida, no campo de ataque, na ponta direita. Tremedão perde, não perde de chegar à final se não fazer dois gols aqui contra o Lagarto. Estamos com 37 e faltam 8 para acabar. É falta, Aurélio para bater, era falta na direita, lançamento na área, segundo pau, vejo no alto, tentou Pedro Henrique na cara. Alto, esse goleiro também do Lagarto pega tudo, Genário Santos. É verdade, muito pega bom tudo, goleiro, né? André Luiz, que veio do futebol do Paraná. Oi, Dilson. Pega tudo no operário, viu, Genário? Bom goleiro. E veio do contra-ataque o time do Lagarto com o Candinho. 3 contra 3, defesa número 1, manda infarte. O Candinho na área, tenta girar, atenção, tocou na área. Felipe Alves cabeceou. Gol do Lagarto! Lagarto! Gol do Alves, camisa 11! Numa arrancada no contra-ataque, a defesa ficou toda mano a mano. 2 contra 2, Candinho pegou a bola, infartiu na direita no cruzamento, fechava na esquerda. Felipe manda pro fundo do gol. Jefferson fica só na saudade, se lamentando. Na marca dos 38 passados, segundo tempo de partida, o Lagarto abre a contagem. Lagarto tá chegando para fazer a final do Sergipão ou não, Genário Santos? Conta tudo. Sim, meu cara, é Dilson Souza, e era o risco que o Itabaiana corria, porque o Itabaiana ia na frente, mas é claro que o Lagarto estava vivo e no contra-ataque o Felipe Alves aproveitou a bola que foi alçada na área e de cabeça faz 1 a 0 para o Lagarto. O placar para Supera Seguros. Futebol é com o time campeão da 93. Biofísio, fisioterapia especializada, Rua José Alves de Lima 41. E aqui volta o time tricolor com Pedro Henrique, toca na direção do Horário, arma a jogada, voltou para Otávio, tenta vir para o campo de ataque, Itabaiana com Horário. Otávio que domina, tocou na ponta esquerda para Paulinho, recebeu Paulinho, vai movimentando a bola para Horário, busca a jogada na meia direita, aí vem Horário, vai tocar agora sim da esquerda para direita para Diego Bispo. O zagueiro vai empurrar o Lagarto todo para o campo de defesa. Diego Bispo vai cruzar na grande área, lançamento na área, tenta no ato a cabeça do árbitro, vai para afastar, vai para aliviar bem para o Lagarto. É bola que é contável na esquerda, recebe Otávio, rega a cabeça, tenta bater, faz o giro, faz a finta, invade o Otávio, vai fazendo fia, tocou, rotou para Levi, Levi na meia direita, tenta, vem pro ataque, na ponta com o Pierinho mais à frente, Pierinho vem fechando por dentro, solta para Diego Bispo, Lagarto tudo na retaguarda, Pierinho recebe o passo do Diego Bispo, vai cruzar, atenção, lançamento na área para Levi, tenta meter o peito, a bola não consegue, vem Murilo para afastar, toca para Daniel, Lagarto desce do campo de ataque, faz o corte, Hugo, o Gekan desce, bate o Hugo pro gol, bola viajou, venenosa, mas foi pra linha de fundo, Genário. Papo sobre o gol defendido pelo André Luiz, é tiro de meta, o Lagarto não tem muita pressa, já não tinha, agora que não tem mais, vence por 1 a 0, o placar para Tangará Material de Construção. Hora certa do Brasil, confira galera. Na capital nacional do caminhoneiro, do caminhão, são 5 da tarde, mais 52 minutos. E atenção, ouvintes do Brasil, tempo de jogo é placar. Estádio Mendonção é comigo mesmo. Sportnet SP, faça parte desse time, você também. São passados 41, faltam 4 minutos para acabar o jogo no placar. Você confere. Lagarto! O Lagarto tem um gol de Felipe Alves, camisa 11. Itabaiana! O Tremendão não tem nada, Mirandrade. Semifinal do Campeonato Gaúcho, 47 minutos do segundo tempo. Grêmio 2, Caxias 0. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e antenas Sky, Claro e Oi TV. Edilson Souza. Uma festa com você, de João Sá pro mundo, nas ondas da 93 FM Itabaiana. Aqui volta Diego Bispo, domina a bola no campo de ataque, na ponta gira, toca mais a frente, Rafael Chagas. Esse é o Rafael que domina para o time do Itabaiana, é o Cruz. Rafael Cruz vai pro chão, para falta, não marcou nada, tenta vir no contra-ataque, Felipe Alves não consegue. Hugo antecipa, faz o corte, Hugo domina na quarta zaga, já partiu pro campo de ataque, grande círculo na esquerda, solta a bola, frente para Paulinho a bola, enfia a bola para Paulinho, vem na meia esquerda, Paulinho vem fechando, vem caminhando, conduz a bola, fica soltando jogada, Paulinho, deu a bola na defesa para o Hugo, Lagarto todo atrás, aguardando a iniciativa para jogar no erro do Itabaiana, né, herói? Fez um gol no contra-ataque, tá indo para a final do campeonato com o Sergipe, o Lagarto. É o preço, viu, Edilson? Abriu, deu espaço para o contra-ataque, um contra-ataque mortal, o Felipe Alves, se eu não me engano, acho que é o artilheiro da competição, ou um dos, Lagarto 1, Itabaiana 0. Ele tá chegando a 5 gols, né? A 6. 6? 6 então, com... Valdir, aliás, Valdir, o Bruninho do Confiança e ele. Isso. Escanteio para o Itabara bater na direita. Chegando o Aurélio, camisa 8, para fazer a cobrança do escanteio aqui na direita. Estamos com 42, Miranda Andrade, 42, segundo tempo de partida. Escanteio, vem Aurélio para fazer a cobrança para o time do Itabaiana, que corre atrás do prejuízo. Bola levantada na área, tentou a cabeçada. Diego Visto cabeceou, bola vai do outro lado. Vai, saiu não, né? Tem gol. Volta a bola com o Pedro Henrique, vai cruzar na área, lançamento na área, mete a cabeça, afasta Murilo na cabeçada para o Lagarto. A sobra volta com o Otávio. Otávio toca na ponta esquerda para Paulinho. Paulinho desceu, vem com o Itabara no ataque. Novamente, bola viajou no peito do Hugo para Pedro Henrique. Domina, bateu pro gol. Chapou demais. A bola foi para fora do gol do André Luiz. Olha, Almi, olha quanto é seu gol. Campeonato Paulista, o Botafogo aos 47 minutos do segundo tempo empata. Agora Botafogo 1, Bragantino também 1, Edilson. E vai mexer aqui o Lagarto, Betinho, mais uma vez, na quinta alteração, Catene Peixoto. Isso, quinta alteração do Lagarto, saindo Felipe Alves com a camisa 11 para a entrada do Christian Aguada, camisa 21. É o paraguaio, né, Carlos Herói? Agora o pessoal lá tá aqui, tá torcendo, buenas noites, né? Aí, ele tá, vai entrar. Genário, aqui no YouTube, né, no nosso canal 93 Notícias, muita gente interagindo. Agora, o Francisco Menezes fez um comentário interessante. Como é que pode torcedor em estádio, dos dois lados, tanto no jogo daqui quanto no jogo lá do Lagarto? Então precisa rever essa questão de torcedores. Lagarto tem até gritinho, né? Ah, é? Bora, bora, bora, Verdão. E o Itabaiana dando pressão na arbitragem. Então, eu acho que tem que limitar. Aí a gente, para trabalhar da imprensa, para entrar, é uma dificuldade danada. Então, né? Pênalti pro Lagarto. Aí ele marca, né? Marca pênalti pro Lagarto. Jefferson, o bandeirinho que marcou. Porque o outro estava no meio de campo, né, Genário Santos? É, estava muito distante. Ali, o meio campo, não. Estava no campo de defesa do Lagarto. Como é que ele viu o pênalti daí, né? Não, quem... 44, não né? Ele não viu porque a bola foi atrasada no fogo para o goleiro Jefferson. Eu não sei daqui, no meu campo de visão, se ele tocou, mas segundo Genário, bandeira tocou. Ele praticamente fez um gesto ali confirmando. Ele, como você falou, recebeu uma bola na fogueira, né? Do Jefferson, do Paulinho. E aí o atacante se jogou na frente, na hora do chute, pênalti bem marcado, não tem jeito. 44, Lagarto pode ampliar para 2-0. Verdão chegando para a final do campeonato contra o Sergipe, que está no camarote aguardando. Ontem venceu o Confiança por 1-0. Vai dando Lagarto contra o Sergipe, a final do Sergipão. 45 no ponto Almir Andrade. 45, olha o pênalti para o Lagarto. Aí vem Juan chegando para fazer a cobrança do pênalti. Na marca do pênalti ele bota a bola. Juan concentrado para fazer a batida. Jefferson no meio do gol. Juan partiu para a bola. Juan encheu o pé, bateu. Gol! Lagarto! O Verdão vai para a final do campeonato contra o Sergipe. Marca o segundo gol com o Juan cobrando pênalti na marca dos 45 minutos. Segundo tempo de partida. É festa no Mendonção. A torcida alviverde vibra e canta aqui na arquibancada do estádio Mendonção. Que veio para o jogo. A torcida assim no Lagarto. O detalhe é seu do gol, Genário Santos. Bola para um lado, goleiro para o outro. E o segundo gol do time do Lagarto. 2-0 Lagarto, placada em Ninho Dintas. 2-0. 3 minutos de acréscimo. E dá só 3 de acréscimo, né? Tá bom. Esse é nosso futebol. Aqui volta Aurélio para o campo de ataque. 2-0 Lagarto técnico. Chegando. Não, teve não. Na etapa inicial. 46. No vai segundo, acabar daqui a pouquinho. Faltam 2 minutos. Não. Lagarto chegando à final do campeonato tão sonhado. Aqui volta Paulinho. Toca na grande área. Tentou chegar na cabeçada. Pinheirinho. Afastou o primeiro passo do Arthur. Já toca a bola. Vem embora com Aguada. Crispim Aguada puxa o contra-ataque. Tenta ganhar. Não consegue. Adiantou demais. Sai com a bola pela linha lateral. 45. 46 e 40. Quase 47. Lagarto chegando para fazer a final contra o Sergipe, que ontem ganhou confiança. E o Lagarto vai ganhando do Itabaiana, vai ser finalista. O Lagarto contra o Sergipe. É o Alvi Rubro contra o Verde do interior. Aqui o Paulo toca na esquerda para Paulinho. Recebe Edilson. Paulinho. Oi, garoto. E quem é o favorito? Eu acho que é o Lagarto. E vem Paulo, vem pro ataque. Oi, Genário. Lagarto, e ele faz a segunda partida em casa, né? Volta a bola. Catiane. Com o Hugo. Oi, e para você, Catiane Peixoto? Mesma coisa, o Lagarto fez uma campanha melhor que o Sergipe, né, ao longo do campeonato. Mas por campanha melhor a gente não pode medir, né, Catiana Peixoto? Porque eu confesso que é a melhor de todo mundo, né? Pois no entanto, ficou fora. Aqui, bola tocada na defesa do Itabaiana com o Hugo. Tenta chegar o Hugo. Lembrando para você, Dilson, que além de, pra cá. Além de fazer a segunda partida lá em Lagarto, joga por dois resultados iguais. Itabaiana está deixando o campeonato escapar. Vai para a final, Lagarto contra Sergipe, galera. Aqui vem, vem tem pressa, Aurélio tentando marcar um gol de honra para o Itabaiana. 47,5, vai acabar, ele deu só 3 de acréscimo. Aurélio faz o passe para Perinho, Perinho para Aurélio. Aurélio desce, desce, põe na ponta direita, Aurélio vai tentar a passagem. Cruzou na área para Thiago Santos chegar. Ele vai dar um toquinho na bola. Goleirão, deixa agora passar pela linha de fundo. Vai acabar o campeonato para o Itabaiana, que vai dando adeus e chegar à final do Sergipão. Lutou, foi o segundo melhor em todo o campeonato, mas não foi para lugar nenhum. 47-50, o Lagarto está na final contra o time do Sergipe. Primeiro jogo em Aracaju, segunda decisão vai ser no estádio Paulo Barreto em Lagarto. Claudio não está no meio do campo, vai apitar, determinando o fim de jogo, fim de papo. Aí ele olha para o relógio, ergue o braço, trilha apita e diz: fim de jogo! Estádio Mendonção em Itabaiana, Lagarto 2, Juan e o Felipe Alves, Itabaiana 0. Lagarto é o grande finalista contra o Sergipe. Quem chega para comandar o final do jogo é ele, Miranda Andrade. Cenário Santos. Vamos para o balanço final da FM. Itabaiana 93,1, não é isso, meu filho? Balanço final. Cenário Santos. Aqui na 93 FM às 18 horas, mais 2 minutos, 18 horas e 2 minutos em Itabaiana. É, rapaz, olha, veja você que a quantidade de pessoas, a quantidade de polícia, né, para dar sustentação ao tenente-coronel, tenente-coronel Cláudio Nuno. É que a única coisa que teve foi o seguinte, durante esse jogo, ele estava no campo de defesa do Lagarto e o pênalti aconteceu lá na área do Itabaiana. Só isso, mas uma arbitragem, na minha opinião, normal. Do Claudio Nô. Eu temia, inclusive, por uma coisa pior, mas não aconteceu. Nossa senhora, tem nem polícia ali pra ele pra arbitrar. Rapaz, é, porque... o homem tá protegido. Tem 12 anos. Já contou? Foi? Você é bom de matemática, viu? Você é muito ágil, viu? Parabéns. Verdade. Agora de parabéns tá Betinho, não é isso, seu Carlos Eloy? Vamos lá conversar aqui sobre o jogo, Catiano e Edilson e Carlos Eloy. Por quê? Porque ele encontrou outro fiel escudeiro, né? Eu vou até procurar aqui que eu não estou com a papelada para saber quem é o auxiliar, né? É, do time do Lagarto. Quem é que está trabalhando como auxiliar? Catiane, você que ficou com as escalas, veja aí quem é o auxiliar técnico. Por que eu digo isso? Sabe por quê, Edilson? Porque sempre que ele tem um auxiliar que auxilia realmente, né? Ele consegue chegar à final do campeonato. Foi assim no Confiança, foi assim no Frei Paulistano e está sendo assim no time do Lagarto, acredito eu. Essa é a situação de momento. Eloy, não ficaram as duas melhores equipes do campeonato, né? A verdade é essa. Uma das equipes melhores, o Lagarto. Tecnicamente, melhor do que o Sergipe. E eu acredito que Betinho vai ser campeão novamente do estado, viu, Eloy? É, vamos em partes. Assim, o Confiança tinha. Olha lá a torcida, viu, Genário? Olha lá a torcida comemorando, né, a classificação do Lagarto. Assim, tá bem animado, viu? Parabéns aí ao time do Lagarto. Parabéns à sua direção. Parabéns a Betinho. Né? Betinho é daquele sujeito do futebol que existe. Que todo mundo gosta dele. Betinho é um cara que, se você fizer uma análise fria, todo mundo fala bem de Betinho. Betinho tem bons trabalhos, né? A prova está aí que ganhou com o Frei Paulistano. Foi, né, super vitorioso, com Confiança. E agora com o Lagarto, parece que se encontrou novamente. O Betinho conseguiu, né, através desse time do Lagarto, com jogadores, né, rodados, jogadores... a gente chama no meio do futebol jogadores cascudos, né, conseguiu montar um time competitivo e chega na final. Betinho, se eu não me engano, o Lagarto só perdeu um jogo. Perdeu pro Itabaiana. Depois lembra. Exatamente isso, né? Não, perdeu dois jogos. Dois jogos. Um pro Itabaiana e um para o time de Glória, o Gloriense. O Gloriense. Mas tá aí com a campanha na reta final crescendo. Lagarto chega na final com a possibilidade de dois jogos, né, dois resultados iguais. O Lagarto chega na final para decidir em casa, né? Então tem tudo. Agora, no outro lado, você tem um Sergipe, que é um time de tradição, provou que a camisa pesa, é, a camisa é, a camisa do Sergipe pesou numa final, numa semifinal com confiança, então tudo pode acontecer. Lembrando que o primeiro jogo será no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Nós estaremos aqui no Portal 93 Notícias, levando, né, através da parceria com a Transamérica 90.5, e o seguinte em Lagarto. E aí, lembrando também, e do Itabaiana, a direção do Itabaiana, cabeça fria, tem que pensar agora com calma, não adianta, né, no calor da emoção, tomar medidas e decisões. Agora, desse time do Itabaiana para a Série D, precisa fazer algumas reformulações, precisa fazer algumas alterações, precisa reforçar. Não é trazer um caminhão de jogador, é trazer jogadores que possam resolver. Pontuais. Pronto. Porque você já tem aqui o Batata, você tem o Otávio, você tem essa zaga de Jacobina, Hugo, né? O Jacobina, é, você tem é o aí lateral pronto, direito. Aí você para, aí vamos arrumar o um time. Não, né? Aí pronto. Tem que ter um Tércio Cajá, pra mim. Tem que ter um camisa, né? 10. Tem que ter tem outro que trazer, homem de ataque, né? É, dois atacantes. Então, assim, do meio pra frente, o Itabaiana precisa, com calma, não trazer em quantidade. Rafa Cruz, Rafa Marques, Rafa Cis, é, Thiago Fagundes. Não. Vamos ter menos, mas com qualidade. Então, isso aí é uma coisa que fica, né? Nenhum dirigente, nem do Itabaiana, nem de nenhum dos clubes do futebol sergipano, contratam jogadores para errar. Agora, tiveram jogadores que vieram que nada fez, nada acrescentou. E acabou quem? Os velhos conhecidos resolvendo para o Itabaiana. Tá aí o Hugo, né? Para mim, o ministro da defesa, é um jogador espetacular. Faz uma temporada tão boa quanto as anteriores. Diego Bispo, o goleiro Jefferson, bom goleiro, nas partidas que ele fez. Não influenciou muito. Agora, Paulinho, lateral esquerdo, tem que fazer uma análise. Aí é quem faz a análise. Tem que trazer um esquerdo, um direito. A comissão técnica e a comissão, a direção. Lateral direito, vai ser quem? Ramon? Vamos trazer um? Você tem Grafite, Pinheirinho e Ramon. Não sei, quem fica? É, então, na frente, Tesca já resolveria. É, cadê mais? William Carioca resolveria. Pedro Henrique, então... São com cabeça fria, a direção do Itabaiana precisa olhar com cuidado. Lembrando. Para mim, trazer um treinador. É, o Evandro. Não, disse para que veio, essa é a verdade. Não, assim, ele fez um bom trabalho. Não, pelo time que ele tinha na mão, ele pra fez. Mim, não. Ele fez. Ele mexe errado. Não, ele... faz leitura de jogo correta. Mas poucos treinadores, eu acho, no futebol sergipano. Acho não, tenho certeza. É, poucos conseguem fazer uma leitura durante o jogo. E aí eu vou. Agora tem um detalhe, né? Tem um detalhe. A organização do Lagarto é maior porque tem um analista de campo que quando o treinador. Ele tem um auxiliar. Quando o treinador precisa, o analista diz o que está acontecendo. Então, ele tem um suporte. Eu não sei, Catiana, que chegou a ver o nome do auxiliar. Omar, pronto, que participa bastante. E o Itabaiana. Você tá ali, o treinador do Itabaiana, como é que chama? O Evandro Guimarães, sozinho, batendo cabeça, e aí eu vou seguir com o Edilson. Troca errado. Todo jogo, principalmente o jogo do primeiro da semifinal, trocou de qualquer jeito. Quando você chegou, tava os 20 minutos com um jogador a menos do Itabaiana. Porque o William Carioca sentiu e tava, né, no campo lá parado. Então você tem que fazer a direção, né, com calma. Vai ficar com o Evandro pra Série D. Beleza, fica. Não vai, agradece a ele a atenção, o trabalho. Agora, pro Itabaiana, tem que pensar numa Série D, não para competir, viu, Genário? Pro Itabaiana precisa se quer calendário para 2022, aí tem que classificar. Tem que classificar, senão, porque classificar, só tem o Sergipano no próximo ano. Só o Sergipano. Catiane, me diz aí, alguma informação que chegou até você nesse momento, Catiane? Olha, nesse momento, os jogadores comemorando, né? E só a nível de informação, o Lagarto, que é um time novo, né? Se comparado aos demais, não tem título de campeão sergipano. Então, é, se porque aproxima, o campeão de lá é o Lagarto. Esse time só tem 9 anos, se eu não estou enganado. Isso, esse não, veja bem. A gente está totalmente enganado. Esse time é velho. O Lagarto Futebol Clube é velho. Só que teve um tempo que ele se foi transformado em Lagarto Esporte Clube e outro tempo em Lagartense. Mas o time é velho. Para fugir da situação trabalhista, né? É, e aí tem três Então, aí tem o Lagartense e aí... CNPJ. Ô, tá? Genário, aí tem o Lagartense que foi campeão em 98. 98, Lagartense. 98, isso. Saudoso Kleber, aquele bicheiro. Kleber tá? Alves. Kleber Alves. Pronto, e aí você tem o... Mas o Lagarto, nesse formato do Lagarto, foi recente, 10 anos para cá. Isso. Mais ou menos isso. Veja, deixa eu dizer de novo para vocês. Era Lagarto Futebol Clube. Passou a ser Lagarto Esporte Clube. Veja bem, mas estava na ativa. Só um instante. Veja bem. O que aconteceu foi um drible na questão do CNPJ. Era Lagarto Futebol Clube. O CNPJ foi... Criaram um outro CNPJ, votaram Lagarto Esporte Clube. Depois criaram um outro CNPJ, Atlético Lagartense, e voltou para o Lagarto Futebol Clube. O que foi que a justiça fez recentemente? Todos resumem, só tem o Atlético Lagartense e agora um. Só tem dois CNPJs agora. O Atlético Lagartense e o Lagarto Futebol Clube. Mas esse Lagarto aqui com o CNPJ é o primeiro, tem quanto tempo? É o primeiro. Primeiro. Mas oficialmente, se pesquisar, são 9 anos desse time. Olha, veja bem, deixa eu dizer para vocês de novo. A história não diz isso. Se pesquisado for, tanto que a justiça penalizou o Lagarto e fez o Lagarto pagar as dívidas tanto do Atlético Lagartense quanto do Lagarto Esporte Clube. E foi? Quando o dinheiro veio de Diego Costa, todas essas dívidas foram pagas pelo prefeitinho. Rapaz. Com o dinheiro do CNPJ do Lagarto Futebol Clube. Essa é a realidade. Entendeu? Ou com o CNPJ? É o CNPJ. Ou com o seu outro lagarto na final. É verdade. O que acontece é que tem algumas pessoas que não entendem. Olha, não é à toa que é chamado clássico matuto. Ah. Porque se não fosse assim, esse clássico matuto aí, isso tenha nos anos 70, nos anos 80, já tinha clássico matuto e era Lagarto Futebol Clube. Naquela época já. Agora, aí a justiça determinou que só tem 9 anos, então não pode punir o Lagarto e fazer o Lagarto pagar as dívidas anteriores. Agora, o Itabaiana sim, que só tem um CNPJ. Essa é a situação. Mas só concluindo o raciocínio, de acordo com o clube, né, de 9 anos, mesmo com todas essas questões aí, o Lagarto, ele nunca levantou a taça de campeão sergipano. Então agora se aproxima dessa vitória, vai enfrentar o Sergipe e tem grandes chances, sim, de se tornar pela primeira vez campeão sergipano. O Edilson, a Tatiana Santos, aquela nossa amiga, viu, tá dizendo que... O Evandro Guimarães não é treinador, não, viu? Tá na bronca, viu? A turma aqui. Eu concordo com ela, viu? Concordo com a moça. José Roberto, obrigado, José Roberto, aí pela atenção, né? Parabenizando a transmissão da equipe do Timão, Francisco Neto, o Edenilson Oliveira, né? O Mike Dória, vai Lagarto, né? O Ney Silva tá perguntando, Edilson, se o Diego Costa, né, vai pra final assistir o jogo. Acho que vai, né? Teve aqui ele na pode, CM. Ele pode assistir. Se eu já que tinha 300 pessoas, torcedores do Lagarto. E ele pode. é dirigente. É o patrão do clube, né? E tá dizendo que amanhã vai ter festa do Lagarto na feira, viu? Ah, é? Já teve festa antes de vir pra cá. Os stories lá do Lagarto mostra. É, porque a feira de Lagarto é a segunda-feira. Segunda-feira. Aí se tem festa na feira, muito bem. Tá mais do que merecido. É um detalhe simples, Genari, amigos. Está na final o time que foi maior e melhor organizado para a competição. Começou mais cedo para a competição. Betinho começou, foi o primeiro clube. E ele já dizia no início de que tinha uma dificuldade. Por quê? Porque o Lagarto não tinha calendário. Ou seja, o ano passado foi rebaixado. Esse ano entrou pela janelinha e está na final do campeonato. É verdade. Entrou pela janela, está na final. Isso quer dizer que ele aproveitou a chance. Sim, que foi a chance dada. Que foi dada, né? Diferentemente do América, que foi rebaixado pela segunda vez. Vou fazer uma pergunta para você. Não vou perguntar nem para Edilson, viu? Pergunta. E agora os times? Lembrando que no ano passado foi o poderoso América de Pedrinhas e o Lagarto foram rebaixados, não é isso? Isso. Ok? Aí os outros times, os oito, votaram e com compaixão, não, deixa o Lagarto aí na primeira divisão. Não teve isso? Teve, o Lagarto será e o América que, votaram. Será que agora esses times, que os nove, não, né? Não teve parada. Não, os nove, será que estão com pena do Lagarto? Com pena. O Itabaiana que votou para o Lagarto ficar na primeira divisão. Não só votou o Itabaiana, todos os demais, então, os oito. É, então, porque eram oito. Então ninguém pode reclamar. A gente não pode dizer, viu, Eloy? A gente não pode dizer que Lagarto e o América votaram. Por que não? Porque eles tinham interesse. Eles tinham interesse de permanecer, eu acho. Agora, a situação do América, ele foi guindado. Porque o Lagarto entrou, ele também entrou. Agora, os clubes todos aceitaram, todos. Do Confiança, Itabaiana, todo mundo aceitou. Então é assim. Só recapitulando. Final, Lagarto, Sergipe e Lagarto. O campeão do sergipano terá direito a uma vaga na Copa do Brasil, não é isso? E uma vaga na Copa Nordeste. Na Copa Nordeste, na chave de grupo já. Já no grupo. É isso. O Confiança vai para a seletiva da Copa Nordeste. E o vice-campeão vai para a Série D. Minha pergunta, sim. Se o Confiança... Oh, não, Sergipe. Se o Sergipe for campeão, não tem problema. Aí, ó, o campeão vai para a chave de grupos. De grupos. Sim, da Copa Nordeste. Da Copa Nordeste e para a Copa do Brasil. Jogará e o Confiança jogará a seletiva. Okay. O vice-campeão, por sua vez, vai somente para a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. Sim. Isso. Então, agora, pro Lagarto, vale Itabaiana... calendário e muito dinheiro, né, Janice? Já tá, o Lagarto já está na Série D, né? Já está na Série D do ano que vem. Do ano que vem. E nesse ano é o Itabaiana e Sergipe. Itabaiana e Sergipe, no mesmo grupo, inclusive. Que vai pegar times como o Murici, quanto o Asa de Arapiraca, o Retrô de Pernambuco, com esse o Central, time... o time do Bahia de Feira, o time da Jacuipense, com aliás, esse o time da não vai para lugar nenhum. Edilson, os amigos aqui no YouTube do 93 certo. Notícias, durante a transmissão, fez uma pergunta, uma afirmação. Com esse patrono que o Lagarto tem, Diego Costa, né, jogador conhecido mundialmente, o Lagarto pode pensar um dia em ser um time de Série B? Pode sim. Tem bala, o cara tem bala na agulha, né, rapaz? E gosta, né? Gosta do e futebol. Gosta. E um entende. Tem e bala, um detalhe. Bala na agulha não é bala de lateral, não é dinheiro mesmo, gente. Não, e o detalhe, Edilson e ouvintes do último campeão da FM Itabaiana. A pretensão, o que ele precisa, o que ele está fazendo, é tentar levar jogador para fora, porque ele já negociou, inclusive, esse ano, um jogador com o Santos, né? O Daniel foi para... O atacante Bruninho, bom jogador, é reserva no Santos. Isso. Bom jogador. Aí o que acontece? O Daniel foi para Portugal e voltou. Não acredito que retorne mais, mas pode até retornar de novo para lá. Mas a intenção dele é essa, trabalhar a base. E por falar nisso, a questão da base do Itabaiana, que estava acertando com o Cícero Afonso, até agora a gente não tem a notícia de como vai ficar. Não? Então tem que saber, porque o Itabaiana precisa Série D resolver. Tá na frente, e se não abrir o olho, 2020 a gente só vai ver o Itabaiana jogando 3 meses. Tá isso tudo? Tá isso tudo? Dois meses e meio. O Sergipano no próximo ano, ninguém sabe, com Copa do Mundo, se os estaduais vão diminuir ainda mais. Sinceramente, eu pensei que esse time seria mais importante nesta final do campeonato, nessa reta de chegada, né? Teria mais força, teria outra pegada. Eu não achei que o time é ruim, né? Apenas algumas correções, arrumação tática dentro das quatro linhas. A verdade. Que não souberam fazer isso, não souberam fazer planejamento de partida para vir para esta fase semifinal do campeonato. Eu acho que o Itabaiana... Gente, se eu tenho um diabo no regulamento, que eu jogo por dois resultados iguais, eu não posso no jogo de ida, jogando fora de casa, tomar gol. Itabaiana tomou gol, entrou dormindo. E acabou pagando o preço por Nossa isso hoje, senhora. Né? Isso diga, mesmo. Catiane. Não, só completando, acabou pagando o preço por isso hoje. Abriu lá, né? Permitiu que o Lagarto fizesse 2 gols, não conseguiu reverter e hoje pagou o preço por isso. Catiane, eu vou até longe, né? Não só no primeiro jogo. Depois daquele jogo contra o Confiança que nós fizemos, daqueles 4-1, o Itabaiana desandou. Desandou, verdade. Contra o Confiança. E naquele... Foi um jogo de desandar tudo. Pronto. E naquele jogo você sabe que o Itabaiana perdeu o ponto de equilíbrio da equipe, que foi o Ila. E já estava classificado naquele momento, né? Estava classificado. Agora eu pergunto a você. Se meu time está classificado, vai para a final, joga a primeira fora de casa, decide em casa, por que eu vou colocar o meu melhor atacante... A minha válvula do escape, que era o Ila pela esquerda ou pela direita. É, mas foi no jogo do Confiança. Mas já estava classificado ali. Já estava. Todo mas mundo aí... sabia que o Confiança era o primeiro colocado. Planejamento. Você falou tudo. Eu falei planejamento, gente. Não se faz futebol. Eu acho, vou botar Eloy, vou botar... Não, planeje, cara. E outra coisa, eu não acredito hoje nesse tipo de treinador de futebol que não faz coletiva pronta. Eu sou amante da moda antiga. Porque antigamente tinha futebol, hoje não tem. É, porque a gente tem que ver o seguinte, que nos coletivos se tira os defeitos, se vê as... Situação de jogo, defeitos, você do jogo. Corrige com mini coleta. É. Não é com reduzido não, meu amigo. É, com essa questão de treinar reduzido, eu também, nessa parte aí, eu acho que é o pecado do Evandro, só faz coletivos, faz treinos assim. Olha, eu sou comentarista, mas quem faz pergunta sou eu hoje. Ah, vou perguntar pra Catiane. Quem, não é quem tem mais chance, quem melhor... pode ter uma campanha na Série D, Sergipe ou Itabaiana esse ano? Catiane Peixoto, logo. Assim, em termos estruturais, eu acredito mais na equipe do Itabaiana. A gente sabe que o Sergipe passou por inúmeros problemas, mas agora está classificado, por exemplo, para o Sergipano. Vai ter mais fôlego para se preparar, vai ter uma estrutura melhor também para estar pronto para a Série D do brasileiro. Mas eu acredito muito também na experiência do Itabaiana. Enfim, né? São muitas as questões, mas acredito muito no Itabaiana, no peso da camisa e tudo mais. Primo Rico, você? Ô, Primo Rico, eu acho o seguinte, são dois times pareio, né? Eu acho que eles estão no mesmo patamar, no mesmo nível. Agora, Itabaiana, se arrumar um treinador que faça uma leitura, um planejamento, pode até passar de fase. Se ele me contrata um lateral direito e um esquerdo, com todo respeito a Paulinho e a Grafite, não é jogador para disputar nada. São reservas. E assim vai. Tá? Agora deixa eu entrar. O meia esquerda, apenas com 3 atletas, o meia esquerda, esse é o cara para chamar a bola de você, de senhora. Tem que tratar a bola bem. O meia esquerda. Não é lá, é um maluco aí. É o vulcão, rapaz. É o vulcão. Tá com a irmã princesa aqui, o professor Eduardo também, mandar um abraço para eles. O meio esquerda de qualidade, né, com 2 laterais bons, o time pode passar de fase, sim. Olha, eu acho que no atual momento, as duas equipes se equivalem e nenhuma das duas tem elenco para passar de fase. Nenhuma das Genário, duas. A Série D são 8 times, oito com times. Jogos de volta. Quer que eu repita o time? Bahia de Feira e Juazeirense. Lá no Pernambuco, o Retrô e Central. Muricy e Asa, Itabaiana e Sergipe. Passa, e eu acho que as duas equipes quantos? Mais fracas são as nossas. Genário, passa quantos? Quatro. Então, né, tem 50% de chance. 50% de chance. Se contratar 3 atletas aí, 2 laterais. E o meio esquerdo, eu acho que tem condição de passar. No futebol sergipano, desses times que participou, será que tem alguém aqui? O Boca tem um lateral esquerdo e um lateral direito. O time do Gloriense tem Thales, lateral esquerdo. Não, direito. Thales direito, lateral direito. Então, vai atrás, meu amigo. Mas não serve. Batata, o melhor do meio de campo, ele tirou aqui hoje? Não entendi, cara. Porque é da terra, da cidade? Tirou o melhor meio campista, o Batata. Eu não sei se Batata foi no intervalo do jogo, se foi lá o Batata pediu para não voltar, né? Porque não voltou nem o Batata no intervalo, nem o William Carioca. Não sei qual foi a situação deles dois lá. A gente não recebeu essa informação. Mas você me deixa no meio de campo, com todo respeito ao Aurélio. É, mas o Aurélio, nesse jogo aí, foi um dos melhores, na minha opinião. Ele não se ausentou do jogo, aí não. Aí volta com o Técio Cajá. Agora, Técio Cajá, que nesse jogo, na minha opinião, não editou uma boa partida. Mas vamos lá. O fato é que está parado o campeonato para o Itabaiana. final do campeonato. Futebol só quanto para o Itabaiana agora? Agora quanto é? 28 ou 29, né, Genário? Dia 29 desse estreia mês. Estreia onde? Joga em casa ou fora de casa? Joga aqui. No Mendonção, no Mendonção. Dia 28. Isso, e o Sergipe joga fora. E o Sergipe joga fora. Mas vamos lá. É, Lagarto e Sergipe. Na sua opinião, Edilson Souza. É, fechando o microfone, Carlos. É, na sua opinião, Edilson Souza. Lagarto campeão. Lagarto campeão. Catiane Peixoto. Sem chance pro Sergipe. Não, eu vou, a gente sabe que o futebol é bem provável, né? A gente viu isso ontem, mas eu acredito no Lagarto campeão sergipano. Eloy. Não fuja! Meu primo Rico. Eu acredito no Lagarto. No Lagarto. Sergipe, Sergipe, o treinador fez um grande trabalho agora. O time do Lagarto é muito melhor do que o Sergipe. Superior. Eu ainda vou responder. Dos quatro times que chegaram na semifinal, o Sergipe é o pior. Pode ser campeão, mas era o pior. A própria pontuação já diz isso. Agora deixa eu dizer para vocês o que eu penso. Nossa, eu acho que dá o Lagarto. E desligando, Eloy, o microfone. É, o Elias Borges chegou e pegou o Sergipe, e eu vou repetir isso aqui para depois vocês me cobrarem. O Elias Borges viu que o Sergipe é um time que é limitadíssimo. O que foi que ele fez? Vamos jogar por uma bola, é essa a chance que a gente tem, e continua jogando por uma bola. Tanto que o único gol da partida foi um gol contra de Álvaro do Confiança. Isso é o quê? Leitura de jogo. Leitura de jogo. Ele tem leitura de jogo. Ele botou o time para jogar contra o Confiança, viu. Isso é o quê? Planejamento de uma partida de futebol. Exato. Aí o que acontece? Eu acho que nesse caso o Betinho leva uma vantagem superior ao time do Lagarto, leva uma vantagem superior ao time do Confiança. Edilson, um abraço pra você. Tá bom, lamentavelmente a gente fica sem ir pra final do campeonato, mas tudo bem, é o mundo da bola, né? Isso. Nem sempre vai pra final o melhor, né? A gente tem aqui uma cesta básica, né, pra sortear com os ouvintes, né, seu Mimi? Temos uma cesta básica e tá temos um kit. Hoje, né? Tá quietinho hoje, né? Cadê Mimi? Cadê Mimi? Genário, tô ouvindo. O almoço da sogra fez efeito. Anota aí, viu? Anota aí. Quem aí no zap. Sim. A torcedora do Sergipe, só ela. Só ela, né? Foi. Ela chutou o quê? Marcou 2-0 o Lagarto, foi? Sim. Fia da pé. Dá pra ela. Eu sei que ela vai dar pra alguém a cesta outra básica. Coisa, né? Viu? O kit da Rádio FM Itabaiana e a cesta básica pra ela. Sergipe Lagarto, primeiro jogo. 1-0 Sergipe, segundo jogo 0-0. Quem botou isso? Eu. Ele tá dizendo. Guru Mimi. Mimi de Oxalá. Oxalá. O primo. Oh. Parabéns e obrigado pelo trabalho no estadual. Estaremos logo na Série D. Série D. E quem sabe 22, vamos pra série um menino C, de João Sá pelo e mundo. E vamos pro mundo, viu? Catiane, um abraço pra você, querida. Outro, até o próximo jogo. Até o próximo jogo. Se Deus quiser. A gente não sabe, né, quando, mas até o próximo jogo. Eloy, até o próximo jogo, viu? Um abraço pra você também. Ô Mimi, um abraço pra você. Não precisa trocar áudio de nada, porque já foi trocado. E agradecer a todos que estiveram com o Timão campeão da FM Itabaiana durante esse período. Vejam vocês, a gente trabalha para trazer as principais informações e trazer qualidade de som e qualidade de transmissão. Agradeço a você em nome de toda a equipe, que, é claro, tem na frente da direção a Carla Machado e o José Carlos Machado e o Carlos Eloy. São os diretores gerais da empresa. O Almir Andrade, o show da técnica. O Adailson Mecenas, que nos ajudou tecnicamente durante toda a competição. O Dilson Souza, o Explosão do Brasil, narrou os principais jogos. Eu agradeço também a dois jogos que foram narrados pelo meu amigo Roosevelt Santana. Ele narrou dois jogos desta competição, enquanto o Edilson não chegava para narrar os jogos do Timão campeão da FM Itabaiana. Então, um abraço para ele. Obrigado também. E obrigado a todos que sintonizaram a gente no Campeonato Sergipano de Futebol. A gente dá uma parada por aqui no Campeonato Sergipano de Futebol. Voltaremos, se Deus nos permitir, na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em nome de todos, quem agradece pela audiência, Genário Santos, uma pessoa que trabalha pelo futebol sergipano e pelo rádio esportivo de Itabaiana do estado de Sergipe. O tempo é uma chance que Deus nos oferece de trabalharmos com ele em benefício dos outros e de nós mesmos. Torcedor do Brasil, boa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E até amanhã, às 6 da manhã, aqui na FM Itabaiana, tem Jornal da Manhã. Eu participo ao lado de Roosevelt Santana desse programa com as notícias esportivas. Torcedor, muito boa noite. Daqui a pouco, a partir das 19 horas, tem Love Story e quem apresenta é o Hamilton Gomes. Boa noite! É o Timão, campeão da 93. Valeu, galera! Foi demais a sua audiência e nós agradecemos. Foi ótimo! Estivemos vibrando com o relato vivo de todos os acontecimentos do esporte em mais uma jornada esportiva, enaltecendo o esporte, a força viva de um povo. É o Timão, campeão da 93. Conosco, você vai vibrar com o relato fiel dos acontecimentos esportivos, porque aqui o esporte é vida.